Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E não deixa a mamãe andar pra trás, não deixa! Aqui é o Átila e eu já levei uma hora num trajeto que eu podia ter feito em 5 minutos a pé. Aqui é o Caio Gomes e hoje eu descobri que o David, de novo, tem sempre razão. Por que estão inventando um negócio que você coloca na tua barriga e vai gerar energia elétrica a partir da gordura? Caralho, sério? Sério. Too late, too late. Caraca. Você fica dando ideia aí? Aqui é o Azaghal. Tinha mais um participante, mas ele ficou preso no trânsito. É verdade. Pior que é verdade. Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast especial. A gente vai falar sobre mobilidade urbana. Cara, que mobilidade, né? Ninguém anda. Tá todo mundo parado. Inclusive, você está aí ouvindo esse Nerdcast no trânsito parado? Olha só! Olha a situação! Quais são os problemas? Quais são as soluções que a gente já tentou? Quais são as soluções que estão sendo tentadas agora? O que, que pode vir no futuro? Qual é o futuro da mobilidade urbana? Andar pra trás? Não dá. E meus? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje vamos falar de Yuzi. Preste que atenção, esse episódio está muito maneiro que a gente está falando que é Yuzi? Mobilidade urbana. Que é Yuzi, Jovem Nerd? O que, que é Yuzi? A Yuzi é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora que incentiva o uso de diferentes modais, Azaghal. Explique. Significa que você pode encontrar a solução que você quer em seguros em um aplicativo, Azaghal. Contratar seguro via app. Olha só, isso é o século XXI. Não, ó, vai precisar ligar para corretora? Não precisa, Azaghal. Nossa. Olha que coisa maravilhosa. Mas olha só, o fato é que Yuzi... Primeiro, conheça Yuzi. Como é que se escreve? Y-O-U. S-E. Então, na verdade, a letra é O. O é só no Rio de Janeiro. Então é Y-O-A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Não tem acento. Eu sempre falei A-E-I-O-U. Mas não é A-E-I, é A-E-I. Mas isso não é o caso. A questão é que é Y-O-U... O S vai vir com sotaque, gente. S-E... Yuzi, exatamente. Olha só. E eles estão lançando hoje uma websérie que se chama Start, que é uma série proprietária, exclusiva, inédita da Yuzi, que você pode ver agora clicando no original, link do post. Original, chama. Yuzi Original. Exatamente. Né? É muito maneiro, cara. Ela é ligada à tecnologia e inovação. E tem tudo a ver com esse papo do desenvolvimento da mobilidade urbana no Brasil e no mundo. Ó, o episódio que você pode ver agora, clicando no link, Bikes Elétricas na Califórnia. Ó. Oh. Que é, você vai conhecer... Quero. Os dois. Você quer uma bike elétrica? E a Califórnia. Principalmente a Califórnia. Quero os dois. E olha, eles vão mostrar a Vintage Electric. O Marco Gomes vai adorar isso. Nossa, isso é muita cara do Marco muita Gomes. Cara. Que é uma startup que uniu o visual das bikes clássicas e a tecnologia elétrica para transformar a mobilidade na costa oeste dos Estados Unidos. Cara, vale a pena você conhecer essa websérie que tá muito maneiro, cara. Eles vão falar sobre criação de novas soluções para produtos antigos, novas soluções de mobilidade, projetos sustentáveis que não emitem poluentes. Azaghal, nós precisamos de coisas sustentáveis. O verdade. Mundo precisa disso, Azaghal. Esse é um assunto realmente fascinante, tanto que tá aí o Nerdcast só sobre isso. Exatamente. A gente vai discutir todos esses problemas hoje também, cara. Então vai conhecer a websérie Start. Link aí no post diretamente. E baixe o aplicativo Yuzi agora, porque você estava precisando de seguro, cara. Você vai ter isso tudo na palma da sua mão. Você está precisando de seguro, você só não sabe. É, isso é verdade. Todos nós estamos precisando de seguro. Porque nunca se sabe, não. A gente não quer o pior, mas a gente tem que estar preparado caso venha a acontecer. Exatamente. Não vai acontecer, fiquem tranquilos, mas esteja preparado. Vamos falar de Guia Bolso, rapaz. O app de finanças pessoais que organiza suas transações do banco e do cartão de crédito em categorias e gráficos de forma segura, simplificada e objetiva para te ajudar a colocar sua vida financeira no caminho certo. Você já sabe que o Guia Bolso está direto aqui com a gente e a gente recomenda. Olha só, presta atenção nessa Feature, Azaghal. Feature! Pra quem você procura uma orientação profissional, um conselho amigo antes de fazer aquela escolha importante, o Guia Bolso tem uma solução, uma novidade, cara, que é uma inteligência artificial que, por meio de mensagens direcionadas, ela te dá conselhos, rapaz. E olha, conselhos que tem a ver com os seus gastos. Por exemplo, você tá tendo muito gasto. Você vai ver conselhos relacionados a esse gasto. Azaghal, você tá gastando muito nisso aqui. Por que, Azaghal? Esse mês. Eu tô contigo, sai daqui, cara. Eu, hein? Por exemplo, Azaghal, foi na Comic Con, gastou tórridos com action figures. Sai fora! Tu que gasta! Tu que gasta que nem um desesperado! Eu também, eu ia receber o meu conselho. Ele te dá incentivo a investir da maneira mais eficiente, alertas pra tomar cuidado com algumas taxas e juros que você anda pagando. Você entendeu? Não é biscoitinho da sorte. Ele entende o seu perfil, vê se você, por exemplo, tá gastando... Você nem sabia, tá gastando com um tipo de taxa que você não precisava. A inteligência artificial vai identificar isso, vai identificar o seu perfil e ela vai te dar esses conselhos personalizados, não é mensagem genérica. Isso é muito maneiro porque essa nova feature traz uma experiência com o Guia Bolso muito mais interativa, com a finalidade de te ajudar a melhorar as suas finanças, cara. Isso é muito importante. E esse conteúdo interativo chega a você por meio de alerta de texto, com apoio de gráficos, imagens, vídeos e pesquisas, cara. É o job dos caras, te entregar a melhor experiência. Por isso que vale a pena você ir no link do post agora e testar imediatamente o Guia Bolso, cara. Vamos colocar essa vida financeira no caminho certo, rapaz. Baixa aí o Guia Bolso! Azaghal, muito importante. Para a música, Léo. Presta atenção. Este é um anúncio muito importante. Eu quero reverb na minha voz. Nossa senhora. Já tem um reverb natural que a gente tá gravando aqui no quarto de hotel, né? Agora você pode escutar o Nerdcast no Spotify, Azaghal! É isso aí, amiguinho. Cara, vocês tanto pediram. Nossa, como a galera pediu. Tá aí, nós conversamos com nossos amigos do Spotify. Cadê o Nerdcast no Spotify? Por que que não tem Nerdcast no Spotify? Agora tem, agora é mais uma opção para você consumir o nosso conteúdo. Pode dizer amém, seu nerd. Você tava precisando, você tava querendo, você queria mais uma opção? Você agora tem. Pode fazer a sua playlist. Vale dizer. Não paga nada. É, você que não tem Spotify, você que já usa o Spotify, você já sabe como funciona. Exato. Você pode ter sua conta premium ou não. Exato. Mas o conteúdo está lá gratuito para você ouvir. Sim. Todos os Nerdcasts. Olha, ouça-os por lá. Ou você pode fazer sua playlist, né? Sim, criar lá, sim, também, caso você queira. Se você não usa o Spotify, mas quer entender como funciona, está curioso para ver como ficou o Nerdcast lá no Spotify, baixe o app. Exato. Faça sua conta gratuita. Exato. E também comece a consumi-lo. E olha, como é que você acha? É fácil. Primeiro, lá tem um menu, podcast. Você vai achar de cara o Nerdcast lá. Mas se você quiser, só bota na busca Nerdcast que você vai achar a gente lá, cara. Tá tudo lá, cara. Incrível, incrível. A gente tá muito, muito feliz com essa parceria com o Spotify, cara. Olha... Tem uma outra... O quê? Ah. Você vai falar? A gente não pode falar muito. Ó. Mas tem uma outra coisa aí. Tem um... Ó, presta... Porque ainda não... Aí não... É, calma. Eu vou dizer uma coisa. Não. O que... Pera... Não, não. O que que tá dizendo? Nós peraí, estamos não, eu não sei se... desenvolvendo... Você sabe se pode falar? Eu posso falar até um certo ponto. Nós estamos desenvolvendo com o Spotify algo inédito no mundo... Hein? Dos... Tá falando demais. Vou te dizer... Cara, a gente tá muito empolgado. É um projeto... único. Único, único. É um projeto, uma parceria entre Jovem Nerd, Enterprises Specialized in Podcasts e Spotify. Cara, vocês vão pirar. A gente não pode falar ainda. Não pode falar. Não pode falar. A gente não devia nem estar falando isso. Bom, não, não, é... Chega, ó. Esquece que você ouviu isso. Finge que não, ó. Não aconteceu. Segredo. Pyong Li. Caraca. O dedo bem dormindo. Gente, só deixo isso, cara. Vai ouvir o Nerdcast no Spotify agora, cara, que já tá lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 51 quilômetros de engarrafamento. Ah! Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Ó. Como Augusto Anastácio, Alessandra Dal Negro, Luiz Fernando e Ana Paula, Diego Silva Neves, Douglas Silva Neves, Bruna de Marque, Felipe da Silva, Cícero Tadeu Júnior, Maico Felipe e Thaís Holocheski. Cara, muito, muito obrigado por doar sangue. Vocês sempre estão salvando vidas quando doam sangue. E temos mais um recado importante. Olha só. Nossa, que mais sangue. Caraca. Eu quero dizer aqui que a Fundação Vida está aqui conosco patrocinando o bloco Cacete de Agulha. A Fundação Vida? O que é a Fundação Vida? A Fundação Vida de Carlton Drake, de Venom, Azaghal. Olha só, Carlton Drake e a Fundação Vida quer salvar vidas. Ó, faz sentido. Além de criar simbiontes, soldados, no meu caso, nesse momento, já que a parte positiva da Fundação Vida, a Fundação Vida tem uma parte positiva. Que é o seguinte, gente, olha só que campanha maneira. Você entra em facebook.com/somosvenom e aí você se inscreve com o endereço, nome completo, CPF. Você doa sangue, como a gente sempre estimula aqui, toda semana. Você já faz. Cacete de agulha, aquela solidariedade maneiríssima que vocês fazem sempre pra ajudar outras pessoas. É porque normalmente a gente fala, doa sangue. Você manda aqui pra uma foto de você doando sangue pra gente e a gente agradece aqui. Mas dessa vez, vai melhorar. Você vai doar sangue para a Fundação Vida. Na verdade, você vai doar pro meu centro, não pra Fundação Vida. Exato, não, exato. Vai nas, se alguém falar que é Fundação Vida, você corre, sério. Não. É assim, você vai doar sangue, por favor, não é o meu centro. Exato. Mas a ideia da campanha é muito maneira, porque você vai, doa sangue, tira sua foto e aí, só que você vai enviar na página do Facebook. Isso. Muito importante, preste atenção. facebook.com/somosvenom. Certo. E aí, lá você vai mandar a foto, colocar o seu endereço, nome completo, CPF. Por quê? Por quê? O que, que o Drake quer com essas informações, Jovem Nerd? Ele quer salvar vidas ou ele quer... Se transformar no simbionte. Mas olha só, é muito maneiro porque ele vai ter uma premiação. Você pode ganhar uma carteirinha oficial da Fundação Vida. Olha que lindo. Aí, vão ser 200 brindes. Então vale a pena você participar, porque é uma parada única. Sim. Única. Você vai ter uma lembrança maneiríssima do filme. E olha que maneira a campanha. Em agradecimento ao fato de você ter doado sangue pra salvar uma vida. Muito, cara. Muito cara, legal. Que maneiro, cara. Ou seja, talvez o Drake não seja uma pessoa tão ruim assim. Exatamente, gente. Olha, campanha muito irada de Venom, que tá chegando aí. Dia 4 de outubro estreia Venom em todo o Brasil, cara. Muito maneiro essa iniciativa deles usarem a ideia da Fundação Vida pra você salvar vidas. Exato, né? Tô lembrando, facebook.com/somosvenom. Somos Venom. Venom é com M no final. No final, exatamente. Tem link aqui no post. Vá, faça sua doação de sangue, faça o cadastro e você pode ganhar carteiras de doador da Fundação Vida. Olha aí, cara. Além de ajudar as pessoas, como vocês sempre maravilhosamente ajudam. E além disso tudo, vocês vão estar aqui. Exato. No Cacete de Agulha. Exato. E a gente vai falar, a divulgação dos resultados dia 22 de setembro. A gente vai agradecer aqui todo mundo. E não se esqueçam que Venom estreia dia 4 de outubro, rapaz. Já excelente. Está vendo aí. Então ajude as pessoas. Ajude a Fundação Vida. E somos Venom. We are Venom. Arte dos fãs, Azaghal. Temos Billy pro Rodolfo Moreira. Muito maneiro. Inclusive já tem almofada, já tem pôster, já vem nerd. Lucrando com o abuso dele. A irresponsabilidade, a falta de coração. Temos o Joker brasileiro. Olha aí. Por Igor Cândido, pra quem assistiu Queimando a Língua com o pessoal do filme O Doutrinador, exato, né? A gente fala que se o Coringa é o arqui-inimigo do Batman, o Tiririca, o político palhaço, seria inimigo do Doutrinador. Então, bom. Se você não assistiu esse programa, assista, tá muito maneiro, isso. Muito engraçado. Eles não são pessoas conhecidas, então talvez não chamei sua atenção no primeiro momento. Mas tá muito maneiro. O programa ficou muito bom, muito divertido e muito sofrido. E temos também uma outra tatuagem. Olha, de Blue Hand, rapaz. Caio Martins fez a tatu. Protocolo no próprio corpo. Olha, marcou aí. Marcou o protocolo. Maneiríssimo. Bruno Cadeste, 24 anos, diretor de arte, Torino, Itália. Olha, e aí a gente agora, né? Turino, que é mais conhecido como Turim. Sim. Bom dia. A não ser que não seja Turim. Será que... Talvez exista uma cidade chamada Turino, é bem possível. É só você falar Torino. Então, Turino é Turim. Não sei. Bom dia. Não, peraí. Ai, meu Deus. Existe uma cidade chamada Torino, que é Turim. Caraca. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Esse não é meu primeiro e-mail. Gostaria de agradecer por mais um Nerdcast que nos faz querer ficar em casa do que se aventurar por esse mundo lá fora, o nosso Viajar Nesse Poder 2. Me identifiquei bastante com a história da Tailândia e do Emílio. Em 2015, resolvi explorar sozinho o Sudeste Asiático em um mochilão de 26 dias, começando no Vietnã, seguindo por Camboja e Tailândia. Passando mais ou menos 10 dias viajando do norte ao sul do Vietnã, em um ônibus com beliches dentro. Nossa senhora! Jesus, que guerreiro. Finalmente cheguei... Guerreirinho. Finalmente cheguei na cidade de Ho Chi Minh. Não estava muito empolgado com a cidade, até que 2 dias antes havia acampado em Hang En, a terceira maior caverna do mundo, e dificilmente qualquer coisa ia superar essa experiência. Mesmo sem ter carteira de motorista de moto, e mesmo sem nunca ter andado em uma moto antes, parabéns, tive a brilhante ideia de alugar uma dessas famosinhas motinhas para dar um rolê na cidade. Nos últimos 10 dias, havia escutado diversas histórias de turistas acidentados, alguns até com braços e pernas quebradas. Mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Foi aí que eu errei. Cara, depois dessa história, quanto que ouvi de gente... Gente, ninguém viaja pra Tailândia sem se acidentar de moto. Isso é uma história comum. Eu não sei quem falou que na Tailândia você tem restaurantes e lojinhas de aluguel, e em cima tem sempre um ambulatório. Exato, exatamente. O moço que alugava as motos chegou no hotel com uma vespinha velha que mais parecia uma mobilete e um capacete de bike, super normal no Vietnã. Na hora de testar a moto, o acelerador estava tão solto que só de dar um totozinho leve, a moto disparou com toda a velocidade. Caraca, como era a minha primeira vez em uma moto, eu congelei, e ao invés de soltar o acelerador e brecar, eu continuei com a mão firme, acelerando cada vez mais, até bater de frente contra um muro. Parabéns! A primeira vista parecia tudo ok, até que a senhorinha da casa onde eu bati a moto começou a me olhar horrorizada. Sem entender a expressão, cuspi um pouco de sangue que tinha na boca e em meio ao sangue apareceram 3 pedaços de dente. Nossa senhora! Nossa! Caraca. Sim, né? Quebrei todos os dentes da frente e o da lateral inteiro. A foto aí, pra quem tá usando o aplicativo do Jovem Nerd, pode ver a foto. Olha só a cara. Nossa, mas que desgraça! Mas beijou o muro da Thaís. Nossa senhora! E meio a um nariz que não parava de sangrar, 3 dentes quebrados. Enfiou a cara com tudo no muro, cara. Meu Deus. Chapou do muro. Uma senhora horrorizada, ainda tive que pagar $60 para o moço da moto ficar tranquilo. Resultado, passou. Por business desses caras não é alugar moto. Exato, exato. É cobrar de acidentado. É cobrar de acidentado. Esse é o business. Exato. Resultado, passei os últimos 16 dias de viagem com 3 dentes quebrados. Caraca, cara, olha a foto do coitado. Nossa, coitado não. Coitado não. Mário Bevilacqua, 36 anos, biólogo e professor, Rio de Janeiro. Helsinki. Olá, nerds. Vai no primeiro e-mail. Eu já tô desencarnando esse negócio. O último Nerdcast foi muito hilário e gostaria de contribuir com uma dica de como viajar na primeira classe. Eu ia até pular esse e-mail, mas me interessei aqui agora. Além de ferrar o joelho, você pode ter um episódio de pânico muito intenso durante um voo de 11 horas. Caraca, não. Você precisa de ter transtorno de ansiedade generalizada, escolher um daqueles assentos da classe econômica que não dá pra reclinar o banco, lá no fundo. Não, cara. Estar no banco do meio com uma pessoa de cada lado, contar com a sorte. Já é uma dica merda. Se você tem sorte, você não vai conseguir, cara. Sempre contar com ela. Mas... Segue o relato de como viajei na primeira classe, pela primeira e última vez. Peguei o avião do Rio de Janeiro pra Londres. De um lado, um inglês, meu amigo. Do outro, um brasileiro desconhecido. Dormi por uns 40 minutos e acordei no susto, com uma ansiedade foda. Nossa. Tentei controlar. O inglês estava no banco do corredor dormindo. A ansiedade subiu e tentei gentilmente acordar o meu amigo. Mas no meio da tentativa pensei, foda-se, tenho que sair daqui. Pulei de qualquer maneira por cima dele. Caraca. Caraca. Já de pé, no corredor, via tudo girando e pensei, vou desmaiar. Nossa. Andei em direção a uma comissária e expliquei o que estava acontecendo. Ela estava sentada e no meio da explicação falei em inglês. Preciso sentar. Levanta, por favor. Nossa. Provavelmente ele falou, I need to sit. Get up, please. Ela ficou sem entender nada. Nisso, outro comissário veio e disse que ia me ajudar. Aqui entra a sorte. Ele disse que eu precisava voltar ao meu lugar. Eu disse, você não está entendendo. Não vou voltar para o meu lugar. Ainda faltavam umas 10 horas de voo e eu tenho 1,83m. Eu não cabia direito no assento. Ninguém cabe no assento mesmo que tem 1,5m. O comissário maneiro disse, vou encontrar um novo local para você. Por favor, venha por aqui. Segui o comissário, andamos para a frente e saímos da classe econômica. Passamos pela business e chegamos na primeira... Não, ele não viajou, ele viajou de primeira classe! Não era de business, de primeira classe! Onde um leito estava disponível. Ele perguntou, você se sentirá melhor se puder deitar? Prontamente respondi, yes, of course. Sim, claro. Confesso que a ansiedade já tinha passado pra mim. Claro, passa na hora. É, mas você... valorizou. Não, mas no momento que você entra na business, passa tudo. Ainda mais quando você chega na primeira classe. Já deitado e confortavelmente coberto, percebo meu amigo inglês de pé enrolando um cobertor da classe econômica. Eu disse, cara, sai daqui, volta pro seu lugar. Sai daqui. Se o cara vai pra primeira classe, imediatamente, sai daqui. Eu fiz um ser humano, é isso aí. Ele respondeu, vim só ver se você está bem. Percebi que ele estava procurando por um outro leito disponível. Ah, caraca. Eu falei, cara, sei que tu quer um lugar aqui também. Volta, eles vão ficar putos e vão me mandar de volta também. Ele voltou contrariado. Dormi como um anjo e pela manhã fiquei na dúvida se receberia o café da classe econômica. Fui surpreendido com um full English breakfast. Olha só! Então, que maravilha. Tem um detalhe importante nessa história dele. Como ele foi recebido com um full English breakfast, significa que ele estava viajando numa empresa inglesa. Sim, e o tratamento dos ingleses é melhor. Eles, como geral, não só na companhia aérea, é melhor do que outras pessoas. A gente teve aquele caso que a gente já contou de que eu, a portuguesa, fomos pra Londres. Sim. O hotel que a gente ia ficar, que era afastadíssimo do centro, tava com problemas na água quente, na parte elétrica. Isso. E eles mandaram a gente pro melhor hotel da rede deles no centro de Londres. O que não aconteceria em nenhum outro lugar do mundo. Exatamente. Então, meu amigo, a sua sorte foi que você tava voando num voo inglês. Se você tivesse voando num voo francês ou num voo brasileiro, meu amigo, a história seria bem diferente. Se fosse num voo americano, talvez você tivesse sido expulso do avião. Amarrado. Eles podem te amarrar. Ou amarrado. É, cara. Ou muito mais provável que amarrado. Gente, vamos lá. A gente já falou um pouco de trânsito no Nerdcast de caos urbano, era alguma coisa assim. Que realmente estamos num caos, né? Estamos num caos de uma epidemia mundial de problemas justamente de mobilidade. É, não só em São Paulo, no Rio, mas nas grandes cidades. Todas as grandes cidades. Londres tem um problema gravíssimo. Moscou... Essas cidades têm uma espécie de pedágio interno, né? Exato. Você tem uma taxa extra pra rodar no centro da cidade rodar, ou em Londres. Caríssimo. Você pagar exatamente, paga pra... Cara, quer ver uma conta deprimente que eu já fiz? Eu já cheguei a pegar, tranquilo, quando eu ia pra USP da Zona Sul de São Paulo, eu já cheguei a pegar 2 horas de trânsito de boa, assim. Na volta, às vezes, se eu saísse 5h30, 6, 6h30, 7, 7h30, eu chegava 8h30 em casa, tanto fazia. Se você leva 2 horas no trânsito pra ir, pra voltar, você tá literalmente trabalhando um dia a mais pra cada 2 dias trabalhados. Caraca. Só pelo tempo que você passou no trânsito parado. Nossa. Pois é, exatamente. E aí, olha só... E é importante ressaltar, no trânsito parado, né? Se locomovendo 2 horas numa distância, sei lá, 100, 200 quilômetros. É pra percorrer 5, 10, 15, 20, entendeu? Exatamente. E olha só, você que reclama do trânsito de São Paulo, espero você conhecer a Cidade do México. Nerds que escutam a gente morando na Cidade do México, vocês sabem o que eu estou falando. Aquilo lá é uma outra realidade em termos de trânsito, maluco. O Pirula falou uma vez que Xangai ali, o negócio também é pega. Então, Bom, todos os grandes centros. Você vai pra qualquer grande centro, é fudido. É tudo fudido, trânsito. E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos conversar sobre... Né, o problema geral é cada vez a frota de carros só aumenta e a contrapartida, ou seja, soluções viárias são raras a acontecer, né? Demoram reformas e mudanças e tal. E tem outras medidas que são tomadas pra tentar diminuir o número de carros que nem sempre dão certo. Por exemplo, em São Paulo tem o rodízio. Que basicamente fez as pessoas comprarem carro velho. Comprarem mais... Então, essa que é a parada. Um dos principais problemas da mobilidade urbana é que as pessoas, elas sempre criam um artifício pra sair da limitação. No caso de São Paulo, né? Você tem rodízio. O que acontece? As pessoas compram carros com placas diferentes dos carros, exato, que elas têm pra poder circular fora do rodízio. Exatamente. Ao invés de você comprar um carro com a placa final 2, você compra dois carros velhos que poluem muito mais e que quebram muito mais na rua com o final 1 e 5. Exato. E aí você proíbe, por exemplo, caminhões grandes de rodarem no período durante o dia. E aí as transportadoras compram vários pequenos carrinhos, caminhãozinhos. Exatamente. Pra também fazer o mesmo transporte, só que em vez de um caminhão fazendo aquele percurso, você tem agora uma porrada de pequenos carretos fazendo a mesma coisa, entendeu? Exatamente. Aí eu pergunto, ah, mas o problema é o tamanho das vias. São Paulo é muito, né, tudo estreito, né, as vias são pequenas, só a marginal que é maiorzinha e tal. É, em Los Angeles, que também tem um problema gravíssimo de trânsito, porque é uma cidade muito grande também, espalhada demais, as vias, as artérias lá tem 5 pistas. Às vezes, em alguns pontos, tem 6 pistas. E teve uma vez que eu tava com o Sr. K, a gente foi filmar lá no deserto, e quando a gente voltou, o deserto era ali ao norte de Los Angeles, quando a gente voltou no contrafluxo, no final do dia, né? Que a galera mora fora da cidade, vai trabalhar na cidade e depois vai embora. E aí vocês estavam voltando pra cidade quando tava todo mundo voltando pra casa, né? Meu irmão, era uma estrada de 5 ou 6 pistas, não lembro. Parada! Não estava andando lentamente. Estava parada! Nego saindo do carro, sabe, sentado, olhando, assim, tentando olhar o que estava acontecendo lá. Nego saindo do carro em pé, olhando o que estava acontecendo. Incrível, inacreditável. E não era uma coisa especial, um acidente e tal, não era. É o dia a dia. Quem mora lá sabe também. Você sabe que tem, tipo, históricos diferentes para criar um problema de trânsito na cidade. Tipo, se você pega uma cidade muito antiga, como é Londres, como é qualquer centro urbano mais antigo da Europa... A cidade é apertada, as ruas. É, o problema é, a cidade foi feita pra passar carroça. Uhum. Muitas ruas, só cavalo. Exato. Então não tem via que passa carro grande, não dá pra ter uma infra dessa, assim. E acaba que as pessoas são obrigadas a usar carro, usar bicicleta, usar bicicleta, usar skate, patinete, metrô, ônibus, ou outras vias que não carro, porque não cabe carro. Andar, essa arte perdida, porque não tem como. Aí você pega uma cidade mais intermediária, que foi criada mais pra frente, ela já tem um pouco mais de rua, como é o caso até da boa parte das cidades brasileiras, que expandiram muito depois que já tinha carro. Então, tem via larga, então só não expandiu de jeito planejado. Então, o que era pra ser uma ruazinha, acaba virando uma avenida, porque ninguém tinha pra onde ir. Então, São Paulo, por exemplo, foi crescer avenida em cima de rio, porque a cidade cresceu tanto e tão rápido que não tinha espaço pra fazer avenida. Aí fecha os rios e faz avenida na beirada, por isso que a gente tem tanta marginal, ou avenida por cima de rio. Que avenida por cima de rio, por exemplo? Água Espraiada, que é a jornalista Roberto Marinho agora, que é a avenida que vai da marginal ali, sai do lado da Globo e vai até o aeroporto. Tá de sacanagem, aquilo é em cima de um rio? Tudo aquilo ali embaixo Meu é no rio. Meu Deus! Caraca! O trechinho final da 23 de maio, perto do centro, o centro de São Paulo inteiro, onde tem a avenida ali, era rio, córrego, inclusive a região ali do mercado municipal era porto, por isso todo mundo ficava ali no mercado. Caraca! O rio lá pro canto e faz uma avenida ali, a marginal toda, né? Canaliza o rio e faz a marginal no lugar dele. Inclusive São Paulo chegou a ficar colocar em disputa um tempo se a marginal ia ser uma rede de parques ao redor da cidade ou se ela ia ser uma rede de avenidas, e virou avenida. Parques! Ai, meu Deus do céu. Cara, imagina se não tivesse a marginal. Você imagina. Cara, mas esse que é o ponto. Vou pegar o maior extremo disso, que são as cidades da costa oeste americana, que é ali Los Angeles, a região toda da Califórnia. Ali são cidades que já foram feitas depois que carro já era muito popular nos Estados Unidos, ou pelo menos expandiram depois disso. Elas cresceram bastante assim, exatamente. Final do século XIX pro século XX, isso. Quando essas cidades estavam crescendo, tinha uma teoria de urbanização muito forte que dizia que, baseado principalmente principalmente na região de Nova York, Filadélfia, que a violência estava comendo solto, pelo menos estava crescendo, tinha a teoria de que se você puser muita gente junta, as pessoas se tornam violentas, se tornam agressivas, o crime surge. Então a ideia era não ter as pessoas muito juntas. Então tinha que separar onde era trabalho de onde as pessoas moram. Então a estrutura de cidade americana pós-Segunda Guerra é essa estrutura que você tem um centro urbano onde todo mundo trabalha. Peraí, rapidão. Pós-Segunda Guerra? Aí você já tá no meio do século. Por aí mesmo. Década de 30 até década de 50. Nessa época, um pouco antes da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, você já tinha essa noção de que o centro urbano onde as pessoas trabalham tem que ser diferente de onde elas vão dormir. Por isso que a galera tem que fazer essa viagem todo dia de trabalha num canto, mas vai morar lá no outro. E onde vai morar, por conta dessa noção de que a aglomeração era muito ruim, você não pode morar em prédio, porque a densidade fica muito grande ali. Então todo mundo tem que morar em casa. E aí, ao invés de você ter 1.000 pessoas num condomínio do tamanho de um quarteirão, essas 1.000 pessoas estão espalhadas em 100 casas, 200 casas, né? Numa região muito maior. Então assim, foi tudo pensado para quem tinha carro, para as pessoas viajarem de casa para o trabalho e do trabalho para casa, mas mesmo assim, pelo fato de ter estrada e pelo fato das pessoas precisarem ir de carro, acontece o trânsito que você viu em Los Angeles. Isso é um paradoxo que acontece de verdade. Quando você cria uma avenida ou você duplica uma avenida, é comum o trânsito aumentar, porque agora todo mundo tenta usar ela e tenta ir de carro por ali. É engraçado a gente falar isso, porque a gente tá falando de carro, e parece que esse problema do trânsito surgiu depois dos carros. Mas se você for pegar em Boston, no centro de Boston, você tem o T, que é o metrô, e você vai ver que os túneis são muito estreitos. Por quê? Porque no século XIX, eles tinham tanto trânsito de carroça, que eles começaram a cavar túneis por baixo da cidade, e as carroças andavam nesses túneis embaixo da cidade. Caraca, onde isso? Em Boston. Porra. E daí, depois disso, quando eles tiraram as carroças, eles passaram o metrô por dentro desses túneis que eram das carroças. Então, do centro de Boston aqui, o que é bem no centro mesmo, que os túneis são bem estreitos e o metrô passa, porque era túnel pras carroças passarem pra diminuir o trânsito que ficava realmente no centro da cidade. Então, você vê que o problema começou muito antes, lá no século XIX. Antes dos carros, a gente já tinha o problema dos engarrafamentos, mas por causa das carroças. E aí tem o planejamento urbano que não era planejamento, né? Tipo, você pega uma cidade como Paris ou como Mumbai, são cidades que têm leis que dizem que você não pode ter prédios muito altos. Paris por causa da conservação da fachada e Mumbai, sei lá por que motivo histórico. É, Paris mais ali naquela parte histórica, né? Porque tem uma periferia que já tem uma porrada de prédio, né? Isso, é, lá, isso. La Défense lá já é um prédio mais alto. É. E Mumbai, sei lá por que, adotou a mesma regra de que você não poderia ter prédio muito alto. O resultado é que a galera tem que pegar trem pra ir pro trabalho, e aí são aqueles trens que você já viu na TV que tem, tipo, 200 pessoas em cima de um vagão, sabe? Em cima. Não tô nem falando dentro. É meio que auto-infligido, às vezes, essas coisas. O que acontece em Paris, pela pouca quantidade de imóveis na região mais central, é o preço catapultar, né? É, e aí parece que você não pode ter um teto também do que pode cobrar de aluguel, porque baixaram uma lei dizendo que o aluguel não pode ser tão alto, e aí o resultado é que ninguém conserva nada, não faz reforma nenhuma, porque não vai receber essa grana de volta. Então, nas regiões onde o preço é mais baixo, o imóvel provavelmente já tá todo destruído e comprometido, porque não compensa pra ninguém arrumar nada. É, Paris é uma cidade que, se você vê, né, cara, tirando ali a Champs-Élysées e a rotatória do Arco do Triunfo, mal é pra passar carro, né? A ideia das cidades europeias, então, se você for pegar Paris, se você for pegar Barcelona, se você for pegar aqui mesmo Amsterdã, todas elas têm essa estrutura arquitetônica que ela pega que é uma alta densidade populacional. Então, são prédios baixos, colados, sem recuo e sem espaço entre eles, e com ruas muito estreitas. Então, você tenta fazer o máximo de pessoas caber na menor distância possível. E como são cidades também que foram construídas em pedaços muito antigos que eram, eles eram para passar nem carroça, né? Eles são de coisas anteriores, cavalo, a pé mesmo. É, então, as distâncias são minúsculas entre as ruas, muitas vezes não bate sol, e isso criou esse problema que até são cidades que acabaram adotando a bicicleta e outras coisas, porque dirigir nela se tornou impossível. Em Paris é, como você falou, é impossível você andar por lá. Barcelona também tem algumas vias maiores, mas as outras são extremamente apertadas. Agora, em Amsterdã tem outro problema, que Amsterdã é conhecido mundialmente pelo Caio Gomes, né? Maconheiro aí. Caraca. É conhecido internacionalmente por ser a capital da bicicleta. Tem estacionamento de bicicleta, tem bicicleta pra tudo que é lado, bicicleta, nego joga bicicleta no canal, as bicicletas apodrecem na rua. E todo mundo é de bicicleta, todo mundo é roubado, todo mundo compra bicicleta nova, né? É o lugar da bicicleta. Mas é tanta bicicleta que em algumas horas é meio sinistro, cara. É, chega a ser perigoso. Você tem trânsito de bicicleta em Amsterdã. Chega a ter trânsito de bicicleta. E quem não é acostumado, você realmente realmente pode sofrer um acidente de andar aqui no meio dessa loucura que acontece. Não, se eu acostumado é, se você não consegue andar de bicicleta sem as mãos, você vai se fuder em Amsterdã. Esse é o nível de proficiência que você tem que ter. Você tem que poder levar uma bicicleta do lado da sua, sem as mãos. Sabe qual é? Fazer reboque de bicicleta. Cara, e aí, eu estive lá recentemente, na casa do Guilherme Caimil, abandonou a gente, tentou, né? Tentou fazer um H, deu teto, deu comida. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente saiu de carro, né? A gente foi pra Paris de carro. E caraca, meu irmão... É um pesadelo dirigir carro em Amsterdã, não pelas ruas estreitas, mas porque é pedestre e bicicleteiro caído por cima de você. Eles se jogam em cima dos carros. Você tem que andar parado. É muito ruim andar de carro lá. Cara, quem diria que existe um lugar onde é o contrário? É isso? Você que tá no carro, você tá... Ah, meu Deus, eu vou... É, não, porque assim, você podia pisar no acelerador e levantar um monte. Não é isso que eu quero fazer, entendeu? No final das contas, eu não vou sofrer dano. Claro, entendeu? Claro. Claro. Mas é um volume tão grande e um, assim... Ia dar um trabalho tão forte de limpar o capô, né? A questão é que, assim, eu não tô defendendo o motorista, que o motorista é tudo uma merda. Mas pedestre e bicicleteiro não gosta de seguir regra e convenção nenhuma. Ah, não gosto. Pedestre não atravessa na faixa, anda pela rua, semáforo fechado pra bicicleta não quer dizer nada. Então, eu já vi isso aqui, fica muito mais caótico, porque quando você tá dirigindo um carro, teoricamente, todo mundo até meio forçoso. Forçosamente, pelo volume dos carros, você não faz muita... Faz muita merda. Mas assim, um carro, ele vai... Tem uma tendência a parar no cruzamento, certo? Tem os filhos da puta que furam, mas a maioria para. Tudo bem que tem os caras que fecham o cruzamento também. Não fechar o cruzamento. É, não. E não passar quando o sinal tá fechado. Quando o cara tá de bicicleta em Amsterdã, não existe sinal. Não existe semáforo pra bicicleta. Não existe sinal, não existe sinal. E ainda tem a loucura de poder andar de lambreta em biciclovia. É isso, eles proibiram agora aqui em Amsterdã em 2018. Eles estão tentando... Tem uma briga jurídica. A prefeitura quer proibir a lambreta. É mesmo? A lambreta? A lambreta total? É, não. Elas vão ter que andar na rua, como carro normal. Tá, pelo menos. Em São Paulo, a gente sabe que quem tem a preferência é o carro. Depois do carro vem a moto. A moto, na verdade, manda em tudo. É, quem tem preferência é o ônibus. É. Yeah. Você tem menos roda, você perde no trânsito. Começa assim. Isso. Massa. Quem tem mais massa, ganha. Uhum. Exatamente. É mais ou menos isso. Aqui é o contrário. Aqui, quem tem a preferência maior na cabeça das pessoas é a bicicleta. A bicicleta manda, a bicicleta faz o que ela quiser. E legalmente, o que eles fazem pra poder fazer isso? Pedalam sem as mãos, é isso? Não. Isso é uma coisa que os holandeses fazem, mas legalmente, qualquer acidente de carro, que ocorra um carro com uma bicicleta, o carro é corresponsável. Então significa que se o carro atropelar um ciclista, o carro é responsável por 100% do dano. Se o ciclista causar o acidente no carro, o ciclista paga metade e o carro paga metade, mesmo que o carro não tenha culpa. Porque como é que vocês não têm que andar com dashcam aí pra pegar aqueles esquemas de seguro que nem os russos? Como que a galera não se joga na frente dos carros aí, que, minha bicicleta quebrou, como é que eu faço pra arrumar? Atropela um carro. Não tenho ideia, cara, não tenho ideia. Porque eles não são assim, é simples assim, né? Porque eles são pessoas legais, que roubam bicicletas. É muito difícil isso mesmo, porque eu fiquei de saco cheio desse negócio da bicicleta, então o pessoal até dá risada que eu falo que eu adotei a tática do vingador das bicicletas. Eu uso o fato que eu não sou uma pessoa, digamos, de pequena estatura, então basicamente agora, se é minha preferência, eu atravesso. Se a bicicleta não brecar, vai doer em mim e vai doer na bicicleta. Mas como por causa do meu tamanho, os nerds não sabem. O prejuízo vai ser grande, né? Você atravessa a pé? Quando eu tenho que atravessar a pé a faixa, eu atravesso sem olhar. O ciclista vai brecar, ou nós dois vamos machucar. E daí... Eu tenho feito isso há 2 anos já e tô vivo até aí. Vem cá, você já tentou fazer isso em São Paulo? Não, em São Paulo não, óbvio que não. Você parou de andar de bicicleta? Desde que roubaram a minha última bicicleta, eu parei de andar de bicicleta. Esse é outro fenômeno que tem em Amsterdã, o roubo de bicicleta. Você parece, Amsterdã, até não, o negócio rouba bicicleta doidado aí. Mas né? Só rouba bicicleta, não rouba mais nada. Tu pode deixar teu computador na rua. É só bicicleta. Desde que roubaram a minha última, eu fiquei de saco cheio de comprar novas bicicletas e parei de... E eu tô andando aquela bicicleta elétrica com GPS, te trava e garantia que os caras resgatam em qualquer canto aí. Ah, não sei. É muito caro. Isso é muito caro aqui, então eu não... O bicicleta aqui em Amsterdã, o Dave viu, o Azaghal viu isso quando ele veio aqui. As bicicletas aqui são podres. Literalmente podres. Então, porque o pessoal, eles... Como a bicicleta é usada no dia a dia, dia, você transporta pra cima e pra baixo, as bicicletas custam 40, 50, 60 euros que você compra. Então o cara compra a bicicleta quando ele tem 20 anos e ele vai até os 50 anos com aquela bicicleta. E eu já vi pessoas estarem pedalando, parar, apertar um parafuso com a mão, o cara dá uma apertadinha pra não sair a roda quando ele tá pedalando e continua indo. O que eu fiquei impressionado é o cara parar, porque normalmente eu acho que eles fazem isso com a bicicleta andando. Pode ser. Mas isso é um fato engraçado, que a gente tá falando, que assim, Amsterdã é uma cidade que a gente tá falando porque ela é o caso, cidade que mais se usa bicicleta no mundo. Mas, né? Na China também tem, não é? Se usa bastante na China, mas é que eu acho que a porcentagem de uso não é tão grande quanto em Amsterdã. Já foi mais quando a gente tinha menos dinheiro, né? Não, na década de 80, eles falaram que em Pequim, eu li no artigo, que 63% das viagens diárias eram com bicicleta. E que em 2012 baixou para 14%. Então olha como é que mudou. É, aqui em Amsterdã as viagens diárias estão em 50 e poucos por cento utilizando... Pô, coisa pra caramba. Hoje? 2018? É, 2018. É muita coisa, cara. Então, mas isso que eu ia falar, é muito engraçado porque a gente fala isso, que Amsterdã é a cidade das bicicletas. Mas isso vai à questão, como a gente falou, do planejamento da cidade, planejamento de tudo, mas... De lei de trânsito, né, que dá o suporte pra quem tá pedalando. Mas é muito engraçado, se você voltar nos anos 60, como todas as cidades europeias começaram a se modernizar e começar a se transformar em cidades de carros, Amsterdã também começou a se tornar uma cidade muito voltada aos automóveis. Cara, foi no final dos anos 60, eu não lembro exatamente o ano. Aconteceu um ano que, por causa que as ruas não são feitas pra isso, são ruas estreitas, começou a se aumentar muito o número de acidentes fatais dentro das estradas, dentro das cidades. Até que em 60 e poucos, teve um ano que teve muitas mortes e o número de mortes de crianças começou a aumentar muito. E houve uma revolta da população, que eles falaram que eles não queriam que o governo continuasse puxando as cidades para carros, assim, né? Carros. Então houve uma revolta na Holanda, onde todo mundo basicamente parou. Existem fotos famosas ali na Praça dos Museus, que era uma avenida de pessoas deitadas com bicicletas, fechando a avenida. Isso foi no país inteiro. O país parou, todas as ruas foram tomadas por bicicletas, e o pessoal falou que só saía se o governo prometesse aumentar a prioridade para bicicletas. E a partir daquele ano, então 60 e poucos, que a Holanda começou a se transformar no que a gente conhece hoje. Que eles começaram a tirar ruas, e começaram a colocar ciclovias, tirar ruas e colocar parques, para que diminuísse a prioridade dos carros. Então isso que você pega, que não foi uma coisa muito antiga. A gente tá falando que tem 40 anos que a cidade realmente se transformou numa cidade voltada para bicicletas. Nunca é à toa essas coisas, né? Não é que a galera curte bicicleta, né? Não, é que a cidade é plana, é muito fácil de se locomover. Vai transformar Ouro Preto numa cidade que todo mundo tem que andar de bicicleta. Pois é, isso é algo que é importante a gente frisar, né? Porque Amsterdã, ela tem todas essas vantagens, além das distâncias não serem tão longas, né? Você não tem autoestradas, não tem marginais, né? Não que eu tô falando que não dê pra andar de bicicleta em São Paulo. Dá, mas depende pra onde você vai também. E Amsterdã, você pode meter bicicleta dentro do tram, né? Se você vai pra uma distância mais longa, você pode entrar com a bicicleta dentro do trem que leva o metrô de superfície que eles têm lá. E ele tem um lugar onde você encaixa a bicicleta. Isso também tem em Berlim. Lembra que a gente foi em Berlim, na frente dos ônibus. Outras cidades dos Estados Unidos também tem. Você pode botar sua bicicleta na frente do ônibus pra quando você tiver que fazer um percurso muito mais longo, né? Ou num lugar que seja mais arriscado, né? Como uma rodovia, por exemplo. Sim, sim. Agora você pega Los Angeles, que é só rodovia. É. Como é que você vai andar de bicicleta num lugar desse? Não tem como. A gente reclama de transporte público, mas se você tentar pegar transporte público em qualquer cidade da Califórnia, é uma merda. É uma merda, é uma merda. Ah, Flórida é igual. Uber só aconteceu lá porque ninguém aguentava pegar ônibus naquele lugar. Copenhagen também teve problema de trânsito 40 anos atrás, que eles, justamente pegando o que o Caio falou, começaram a criar áreas da cidade que era proibido entrar carro. Nova York tá fazendo isso hoje em dia, né? Tá fazendo isso? Sim. Tem a Car Free Zones lá, é isso? É, ali onde é Times Square, por exemplo, não pode mais carro. Ali eles fecharam uma delas, exato. É. Mas assim, ali é mais uma área turística e tal, né? Mas tinha carro antigamente? Tinha carro de tudo que é lado. Mas agora fecharam geral, Broadway? Fecharam uma das calçadas ali, Broadway, fechou completamente. É, quando você junta ali na Broadway com a Times Square, atualmente é tudo área de pedestre, não tem mais carro ali não. Então, aí... São Lourenço também tinha ali a... Tinha? Tinha uma avenida que levava até o parque e virou calçadão aos 20 anos atrás. São Lourenço não tinha problema de trânsito, puta que pariu. Não tinha nem sinal em São Lourenço, olha isso. Os caras botaram sinal naquela avenida principal lá, foi uma revolução, cara. Não, mas é que assim, se tá dentro do carro, você acha que você tá fazendo progresso, mas é comum, pelo menos em São Paulo, a velocidade média de um carro em São Paulo é 20 quilômetros. Uhum. 20, 15 num dia muito cheio de trânsito. Você estaria mais rápido se você estivesse em cima de um jegue. Seria fantástico. Todo mundo de jegue, o jegue cagando na rua. Ia ser bonito. Mamonas Assassinas ali, né? O que que eles falaram? Que, tipo, em 40 e poucos anos, essas áreas que são livres de carro, né? Só pode pedestre e bicicleta, assim. Isso mudou a infraestrutura de transporte da cidade. É claro que você não pode simplesmente fechar aqui, não pode mais carros se virem aí, né? O projeto é justamente integrar todo o transporte público para que você promova o fluxo de pessoas para esses lugares por outros métodos que não o carro particular. A quantidade de carros particulares, o pessoal fala que é, né, o grande problema do trânsito, né? Que, tanto que o estímulo ao transporte público é um dos modos de você desafogar, né? O problema é que o transporte público, na maioria dos lugares, se você pegar numa visão macro, é uma merda. Sim. Não tô falando só de Brasil, não. Uhum. Tô falando, por exemplo, a gente citou agora Estados Unidos, onde o transporte público na maioria das cidades é inexistente ou é uma bosta. Né? Você tira aí poucos exemplos, como Nova York, ou São Francisco, que tem uma estrutura melhor, mas normalmente... Não, cara. São Francisco, tranquilo. Eu já fiquei na rua porque o ônibus parava de passar às 6 da tarde. Pois é, tá vendo? Então essa é uma questão que é um impedimento para a solução de transporte, porque o custo de infraestrutura urbana é muito caro, né? Cavar metrô é possível, mas é caro e requer uma vontade política muito grande, né? Uhum. É a melhor solução em termos de longo prazo. As cidades que a gente visitou que tem metrô são as melhores de se visitar no sentido de ir para lugares. Sim. Né? Tóquio. Moscou. A gente foi para todos os cantos de metrô. Sim. Aliás, não é Moscou que os cachorros pegam o metrô também? Não vi os cachorros, estavam de férias na Copa. Tem um bando de cachorro de rua em Moscou que usa o metrô para se deslocar pela cidade. Você tá de sacanagem. Isso seria algo... Caraca. Sério. De uma região, pega o metrô para ir para outra. É com um propósito. É daqui para cá, de lá para cá. Eu não vi isso lá, mas puta que pariu. Mas então, Moscou, que é uma cidade bem grande, e a gente ia de leste a oeste, de norte a sul, aí, de todos os cantos, de metrô. Paris é outra cidade que você vai para qualquer canto de metrô. Uhum. Japão, né? Tóquio, a mesma coisa. Cara, Tóquio a gente viu criancinha de 6 anos pegando o metrô sozinha, indo pra escola. É, mas aí é outra parada. Eu acho que em Singapura também o metrô, ele é recente, mas ele foi uma expansão monstra, né? Você faz ideia do quanto chega a custar pra você poder ter um carro estacionado em Singapura? Não. Você mora num prédio em Singapura, você quer usar a vaga do prédio pra estacionar teu carro. Pode custar mais de $5,000 por mês. Nossa! A vaga de estacionamento. Mas assim que eles fazem a galera usar transporte público. Mas aí eles fizeram um sistema de transporte público pesado. Exato. E quem quer ter carro mantém quem usa o transporte público, porque é um gasto insano pra você circular de carro lá. Mas assim, é um custo muito alto, né? Assim, de fato é você fazer esse tipo, você tem que escavar, né? Tem toda uma questão aí geológica, cacete, de segurança, né? E tal. Mas é algo a longo prazo, né? Depois que você faz, aquele problema ele vai se resolver por muito tempo, né? Ele vai perdurar com manutenção e tal. Mas muitas cidades não têm essa verba ou não têm essa vontade política. Tá aí o Rio de Janeiro, e a gente vê a prova disso, né? O metrô tá sendo escavado há 30 anos, os caras escavam 100 metros, enterram pra depois escavar de novo os mesmos 100 metros. E o metrô não chega a lugar nenhum, é uma linha que vai, outra que volta, é só isso, entendeu? E o custo disso é literalmente essa galera que passa 3, 4 horas do dia dentro do transporte público, indo pra lá e pra cá. 2 dias trabalhado pra um perdido dentro do transporte. Em São Paulo tem gente que passa mais tempo do que isso, né? Pessoas que moram no extremo sul da cidade, vai 3 horas e meia pra chegar lá. Mas agora pensando nisso, né, assim, a gente tá aqui a resolver o problema do mundo, é isso que a gente tá aqui. Então, o metrô não é uma solução imediata, e a gente precisa criar uma solução imediata pra um problema imediato que a gente precisa criar? A gente, amigo. Essa é a proposta? É. Caraca! A gente vai pegar os modelos que já existem, a gente pode criar, alguém vai implementar, não é a gente que vai implementar. Tá bom. A gente vai só jogar uma de deck, mas o que eu tô dizendo, o exercício que eu tô dizendo é esse, que assim, metrô é uma solução, mas é uma solução que não vai resolver de hoje pra amanhã. Vai demorar muito. Tem que ter muito dinheiro, muita vontade política. Tem que ter um plano a longo prazo pra acontecer. Uhum. Agora, existem iniciativas privadas acontecendo agora que são tentativas de criar alternativas para a mobilidade urbana. Exato. A gente viu aí esse aluguel de bicicletas. Começou com esses aluguéis de bicicletas com marca de banco, né? Sim. E no mundo tem isso. Várias cidades do mundo tem esse esquema, que a bicicleta fica num parking, né, num estacionamento. Isso. E aí você pega a bicicleta e tem que devolver no parking. Num outro parking. Outro lugar, mas tem que devolver num parking. Sim, sim. Agora tem um modelo novo onde você pega a bicicleta em qualquer lugar, tu abre teu GPS e fala, tem a bicicleta ali do arroz esquerda. E tu vai, pum, pega a bicicleta, escaneia ela, ela destrava, tu anda pra onde você quiser. Larga ela. E aí onde você chegar, você larga a bicicleta e só dá o checkout ali. Isso e ela é fica ali pra quem quiser usar. Isso é incrível, eu acho maneiríssimo. É, e aí claro que a gente ia dar um jeitinho aqui no Brasil e guarda a bicicleta no estacionamento do prédio, por exemplo, né? Pra garantir que a hora que você voltar pra pegar ela, ela vai estar lá estacionada. Isso quando não pegam pra vender, né? Então, começou a aparecer aqui no Brasil, né? Um serviço desse, de bike sharing, que é que você larga na rua. E aí começaram a vir as fotos... Da galera travando as bicicletas, né? Uma foto do morador de rua com a bicicleta dentro do carro de supermercado, de algumas bicicletas todas depenadas, do policial pegando a bicicleta. O cara filmou da janela, o policial pega a bicicleta e leva pra dentro do quartel e fecha a porta do quartel! Caraca! Aí, assim, depende... da consciência, né, social, das pessoas entenderem eu acho que isso como é que funciona essa empresa, tá, que ela tá tentando fazer é o água mole e pedra dura, entendeu? É, mas eles falaram que eles, obviamente, tinham uma projeção de perdas provenientes 90%. Disso. 90%. Mas que tá... Não, mas que tava abaixo do que eles esperavam. Tinham projetado. Porque a bicicleta dos bancos, ela também, quando implementaram no Rio de Janeiro, deu uma sumida. Deu. Né? Nego roubou as bicicletas laranja ali que... É. E aí, e os caras continuaram, repuseram a frota de bicicletas. Sim. E foi o água mole em pedra dura. Vamos fazer isso acontecer. Isso. E tá acontecendo. Você vê muitos pontos, toda vez tem mais esse tipo de ponto, né? Aham. Uma coisa parecida aconteceu, esse negócio de você ver quem é que vai tentar burlar uma coisa que depende da confiança social, né, de acontecer, foi no VLT do Rio, né, que faz ali do aeroporto Santos Dumont até a rodoviária, né? É outro meio de tentar, né? O que acontece? Não tem cobrador, não tem catraca, roleta, essas porra. Você entra... Escaneia o seu cartão. E você escaneia o seu cartão ali, né, e faz senta. A viagem, isso. E aí falaram, olha, o fiscal vai aparecer de vez em quando e pode ter gente, teoricamente você pode sentar ali e se não bater com o fiscal, você pode sair e andar de graça, né? E eles achavam que ia ter um nível de malandragem alto. De malandragem. E também publicaram que tava bem abaixo do nível que eles esperavam. Tava algo abaixo de 10%, alguma coisa assim. Tipo assim, bem pouco, segundo o que eles projetavam. Mas é um trajeto meio central, assim? Ele passa ali no centro do Rio de Janeiro, uma área que tem volume grande de gente. E vai até o aeroporto Santos Dumont, né? De acordo com o que eles publicaram aqui, em 2017 foram cerca de 10% de inadimplente no VLT e um serviço mensal de 1 milhão de pessoas usando. E ele falando que dessa galera, 70% dos usuários usam para se deslocar até o trabalho. E 79% é a galera que mora no Rio. Então, assim, foi bem baixo. Comparado, tipo assim, pô, Rio, lugar da malandragem, nego vai entrar lá e não vai... Foi bem baixo o negócio. Quando tem uma novidade como essa, né, demora pra galera entender como funciona e precisa de um pouco de educação. Tanto que, na frente do VLT no Rio, tem sempre um cara com a moto buzinando pra educar as pessoas de que ali passa um trem silencioso que ninguém tá acostumado. E Amsterdã, que também tem um tram, que é esse VLT, não tem moto na frente anunciando, né, Caio? Não. Não, porque tá todo mundo acostumado com a existência daquilo. Tem pra todo lugar aqui, né? Aqui a cidade inteira, o principal meio de transporte é o tram. Esse VLT e o metrô do Rio de Janeiro, eles me deram uma raiva fodida. Por quê? Porque eu vivi a minha vida inteira lá, jovem. Minha infância, minha adolescência, minha vida de jovem adulto. Eu morei no Rio de Janeiro, sou um carioca, apesar de não parecer. E na nossa infância, adolescência e a vida adulta jovem, a gente não tinha essas opções de transporte. A gente só tinha ônibus, daquele jeito. E o metrô que vai pra lá, vai pra cá. Não, e não tinha metrô. Não tinha metrô. Um metrôzinho. O metrô é só pra quem é pro centro da cidade. Essa, ou pro pessoal, né, dos bairros mais afastados que vinham. Mas o metrô era pra levar e tirar do centro da cidade, no Rio de Janeiro. Era só pra isso. E aí, recentemente, eu fui lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui no médico, que era no Leblon. E aí caralho, eu não... Manoel Carlos, toca o Manoel Carlos aí. O Miguel Coto! O hospital Miguel Coto. Foi no Miguel Coto, vai se fuder. Eu já fiquei internado no Miguel Coto quando eu fui atropelado. Quando o ônibus foi pro Miguel Coto? Foi. Olha aí. Mas o que eu tô dizendo é, no médico, tava lá o metrô do meu lado. Eu falei, vou testar, vou pro aeroporto de metrô ver qual é. Eu ia embora de avião, né? Aí eu peguei o metrô no Leblon, fui, fiz a baldeação em Ipanema, né? Pra pegar o metrô até o centro da cidade. Foi uma viagem longa, maluco. E de lá, eu saltei e peguei o VLT. Fui só de transporte público. Foi uma viagem relativamente rápida, principalmente pro centro da cidade. E foi maneiríssimo. E eu fiquei puto por isso, cara. Porque, porra, a gente tinha uma limitação de locomoção na nossa adolescência. Você não percebe o quanto você tá preso, né? É, porque a gente era muito cerceado no sentido de só poder andar ou de ônibus, e se a gente não dirigisse, não tivesse carro, ou de táxi, entendeu? Uhum. Que era uma fortuna, né? É, exato, sabe? É uma merda. E, puta, eu poder fazer esse trajeto de metrô e VLT pro aeroporto, por exemplo, como eu fiz, porra, foi ótimo, entendeu? Fui tranquilo, fui lendo, sabe? É uma maneira realmente de se transportar muito menos estresse. Eu não fui na hora do rush, toda aquela coisa, né? Não tinha nenhum japonês com luva branca me empurrando pra dentro do vagão, querendo o Japão. Mas assim, é uma solução, e se existisse uma vontade política, né? Hoje em dia não existe mais nada no Rio de Janeiro, nem dinheiro existe mais no Rio de Janeiro. É, você vê que é algo que tá fazendo a diferença, sabe? Muita gente utilizou o LT pra quem vai a trabalho pro Rio de Janeiro, salta no Santos Dumont e vai fazer reunião no centro da cidade. Porra, cara, toda, sei lá, 300 metros, tu tá dentro do VLT e tá saindo na Rio Branco ali, em todos aqueles edifícios comerciais. Sim, com certeza. A principal coisa desse tipo de transporte, o tram, o metrô e tal, é que você tem previsibilidade. É, exatamente. Você sabe a hora que vai chegar e tal. É, porque você sabe, ele tem o caminho dele e tá fechando lá. E ele, você vai sair do horário e você chega no outro horário. Porque a grande questão é que a gente adotou no Brasil o transporte individual, que é o carro. E é um transporte de muito pouca densidade. Um carro, ele é muito grande e transporta duas pessoas. O carro, na maioria das vezes, ele transporta uma pessoa. Exatamente. Tanto que nos Estados Unidos tem muito a faixa do... Da carona. Carpool lane, né? Isso, que é, se você tiver com mais uma pessoa, você pode ir por aquela faixa. Isso. É, porque você tá fazendo seu espaço valer mais. Em São Paulo, eles tentaram um tempo isso também. Aí todo mundo comprou um manequim, boneca inflável pra... A gente fazia isso. Eu não duvido. O quê? Eu não duvido mesmo. Tinha, na época tinha reportagem de guardas que paravam e tava o cara com o manequim do lado, né? Cara, o brasileiro é filha da puta. Mas você tinha alguma dúvida? Puta que Caraca. Mas você vê como o problema da ocupação de carro é tão complicado que se você leva uma pessoa no seu carro, né, significa... A ideia deles é a qual? Não é que você vai viajar com a sua família. Isso já vai acontecer. A ideia é que pessoas que vão pro mesmo lugar diminuam o volume de carros na rua. Ou seja, eu, Jovem Nerd, normalmente a gente trabalha no mesmo lugar. A gente vai de carro junto, mas a gente às vezes vem separado. Uhum. E aí são dois carros. Tudo bem que a gente só vem de madrugada, a gente não incomoda ninguém. Mas... Não, a gente trabalha o dia inteiro, mas pro escritório a gente só vem de madrugada. É isso que a gente quer dizer. Mas o que acontece? Se fosse no horário do rush, nós dois, ao mesmo tempo, indo pro mesmo lugar, com dois carros, é pior. É, ao invés de você levar seus filhos na escola, você divide com outro casal, por exemplo, com os pais, e aí você leva a criança, eles levam a criança, né? É, porque se você diminuir pela metade o número de carros, você já tem uma quantidade absurda a mais de espaço disponível nas vias. E se você só pensar mesmo, né? Qual que é o espaço que um carro ocupa e qual que é o espaço que um ônibus ocupa ou um tram ocupa e quantas pessoas você leva dentro desse mesmo espaço. Então não tem como você pegar uma cidade e você, principalmente cidades super densas, como as cidades europeias são, você querer que todo mundo ande no espaço que um carro ocupa. É inviável. O grande problema é que o carro é muito mais confortável. E principalmente em lugares frios, tá nevando e tal, você vai dentro do seu carro. Ou lugares quentes. Até lugares quentes, vai no ar-condicionadozão lá. Só que, se você for pensar, transportar em São Paulo tem o quê? Essa cidade tem 14 milhões de pessoas. O espaço que você precisa para transportar essa quantidade de 14 milhões de pessoas é muito grande. Então não tem como, nesses lugares super densos, você esperar que todo mundo vá se transportar de carro. Então acaba sendo que a solução que você acaba tendo, em algum momento, passa por um transporte de alta densidade, que ele é mais desconfortável, você vai lá apertado e tal, não é tão gostoso, mas você tem uma previsibilidade para se locomover. E isso que o pessoal acaba se preferindo. Não tem semáforo, não tem barreira, não tem nada, né? Sabe uma coisa que pode ser útil aqui, que na nossa solução para o problema de transporte e mobilidade urbana? As empresas, principalmente as grandes empresas, adotarem horários flexíveis. Eu sei que nem toda empresa é possível, mas quando possível, a empresa adotar horários flexíveis. Porque um dos maiores problemas de trânsito que existem em todos os lugares do mundo é que todo mundo vai para um lugar às 8 da manhã e sai desse lugar para outro lugar às 6 da tarde. Isso. E você joga todo mundo na rua ao mesmo tempo. É que nem o Atila falou no começo do programa. Se você sair 6 e meia, 7, 7 e meia, você chega às 8 horas, independente do horário, porque tá todo mundo ao mesmo tempo. Então, se bobear, quanto mais tarde, menor vai ser o seu trajeto. Tinha até um stand-up do Jeff Dunham, naquele da... Aquilo, né? O Puppeteer, né? Ventrílogo. E ele fazia um personagem que tava falando: e aí, como é que tá aí no helicóptero? Como é que tá o repórter do trânsito? Aí o personagem falava: olha, todo mundo saiu de casa na mesma hora. O que que você acha? Sabe? É isso, cara. Ah, e agora, olha só, todo mundo está voltando pra casa na mesma hora. Esse é o grande problema. Então, né? Isso também seria uma ajuda importante nesse sentido. É o que o rodízio de São Paulo tenta fazer, forçadamente, né? Uhum. Amigo, você que vai pro ponto A, pro ponto B, na memória que todo mundo, você não vai poder dirigir nesse horário. Mas o volume é tão grande e as opções de contornar, porque não é uma fraude, né? Você contornar essa proibição são tão fáceis, né? Você Sim. trocar um carro por dois porcarias, por exemplo, que você não acaba resolvendo o problema. Uhum. Outro problema que surgiu, parecia ser solução, mas tá se provando um problema, são os transportes por aplicativo, né? Os carros por aplicativo. Sim. Por quê? Teoricamente, né? Eles são melhores que o táxi, o serviço era melhor que o táxi, com preço competitivo e tudo mais. Mas hoje, táxis estão todos nos aplicativos também e você tem um volume muito maior de carros na rua. Mas eu levanto o pensamento para desafiar isso. Eu não sei se existe ainda um estudo sobre o impacto desses transportes via aplicativo no trânsito. Talvez seja muito cedo pra gente saber. Não, amigo. Por quê? Na semana passada eu peguei dois que não sabiam ler um GPS. Esses caras estão fudendo o trânsito. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Esses carros, eles são particulares. Certo. Certo? Então, o que acontece? O normal de um carro particular é fazer uma viagem pra um lugar A, ficar lá o dia inteiro parado, depois fazer uma viagem de volta pra casa. Então, mas eu entendo o que você tá falando. E aí, esse carro tá levando outras pessoas que estão dirigindo. E ele tá aumentando a densidade. Mas a questão que eu levanto aqui é a seguinte. E assim, eu não tô querendo que acabe com esse negócio, nada disso, tá? Só tô botando aqui na discussão. Que essa ideia de um carro que iria pro ponto A, pro ponto B e ficaria parado lá e depois voltaria, e esse carro passa a estar se movimentando e levando outras pessoas que estariam de carro, é interessante. Uhum. Mas, no país como o Brasil, que é a realidade que a gente conhece, o Caio conhece só a realidade de bicicleta agora. mas no país como o Brasil, onde esse tipo de trabalho passou a ser a solução para quem está desempregado, por exemplo, né, a gente está vivendo uma onda de desemprego muito grande no Brasil, e isso acaba sendo uma opção para essa galera, entendeu? Sim. Ah, eu tenho um carro aqui, ou eu alugo. Tem muita gente que aluga carro, sabia disso? Uhum. Muita gente que aluga carro para dirigir para aplicativo, porque vale Sim. a pena na conta no final do mês. E aí, você tem essas pessoas que não estariam dirigindo durante o dia, um volume grande. Aí aumenta. Certo. Com carro na rua, ou alugando o carro para estar na rua, entendeu? E você vai rodar onde tem mais gente, né? Que você tem mais chance de pegar passageiro lá. É, aí você fica todo mundo, ó, no centro da cidade, onde tem muita gente trabalhando, né? Tem bairros que são até difíceis de você conseguir pegar um carro desse, chamar um carro pro aplicativo. Qual é a diferença disso pra época que só tinha táxi? É que o táxi, e eu não tô defendendo o táxi, hein? Mas o táxi, você sabia o número de táxi que tem na rua. O governo dá lá a concessão e sabe que tantos táxis estão rodando na cidade de São Paulo, na cidade do Rio, onde quer que seja, Osasco, sei lá, entendeu? Então a gente sabe o volume de táxi que tem na rua. E o táxi tem seus problemas, não é essa questão. A gente tá falando de... E hoje você não sabe quantos carros desses tem na rua hoje que não precisariam estar, entendeu? Sim. A minha impressão é que esses sistemas... Impressão não. Tu é cientista, caralho. Impressão. Tu vai trazer impressão pra mim? A minha hipótese... Ah, bom. A minha hipótese é que esse tipo de serviço, o que eles fazem... Porque no final das contas, eles estão transportando o mesmo número de pessoas. Uma porque você tem um motorista e uma pessoa dentro do carro. Então, no fundo, o motorista não conta, porque ele tá indo e voltando. Mas o que eles melhoram é a quantidade de carros que precisam ser estacionados. Você diminui o número de carros que precisam ser parados, então você faz com que tenha menos espaço utilizado estacionamento dos carros durante o dia, porque aquele carro pelo menos vai ficar em uso. É, o Marco Gomes inclusive tinha colocado isso como um grande problema dos carros, que é, o carro é um veículo muito grande para pouca gente, e não só o problema que a gente sempre pensa no carro se movendo, né, e parado em trânsito também, mas a gente não pensa no tamanho dos espaços que tem que ser reservados nas cidades para você estacionar esses carros. É, você perde um tanto da rua, perde um tanto de tudo, né, de calçada que você tem que fazer para duplicar a via. Exatamente, né? E as garagens e tal, não sei o quê, enfim. Que também é um problema que vem se acumulando, né? Cada vez mais carros, que você precisa de cada vez mais espaço, né? Pra colocar esses carros todos, né? E aí ele fala assim, não só com os aplicativos, mas com os carros autônomos. Com aquela ideia de que no futuro você podia ter o seu carro autônomo e ir trabalhar trabalhar, tá em vez de estacionar, né? O carro. Não estaciona sozinho. O carro sai pra transportar outras pessoas por aplicativo. Ou volta pra sua casa, sozinho, ou não volta. Fica naquele lugar ali. É, exato. Ou ele fica fazendo... rodando e pegando mais gente. É, né? Exato. É, fazendo dinheiro e rodando, em vez de ficar parado o dia inteiro, né? Talvez esse seja o futuro mais promissor dos carros autônomos. De você não ter mais a propriedade do carro, entendeu? De você... ou então, se você tiver, esse carro poder trabalhar pra você enquanto você tá, não precisa dele, entendeu? Dependendo da cidade que você mora, os custos de combustível e estacionamento são tão altos que vale muito mais a pena você usar um táxi ou um serviço de aplicativo do que você ir de carro pro local. Porque se você for de carro, fazer uma conta simplista, não tô botando aqui custo de PVA, seguro, nada disso, tá? Tô botando só a conta simplista do valor da viagem. Uhum. Então, se eu for pra um lugar no Rio de Janeiro, em Curitiba ou em São Paulo, pegar meu carro, for jantar, por exemplo, estacionar, o dinheiro que eu gastei com combustível e estacionamento, e muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser maior do que se eu for com um táxi ou um aplicativo. Mesmo táxi, né? Mesmo, mesmo. É mais... e você não tem o estresse de dirigir, não tem a preocupação do seu carro ser roubado, né? Uhum. E você pode beber à vontade, porque você não vai precisar dirigir na volta. E apesar da gente ter feito uma campanha pro Uber falando disso, a gente não está fazendo agora, porque isso aqui não tem nada a ver com o Uber. Eu vim pra cá de Uber, amigo. Não, então, isso aí. Hoje, agora inclusive. Uhum. Então, eu dava pra vir andando, eu ia vir andando, que eu tô na vibe de andar agora pra pro aplicativo aqui marcar os passos. Aí eu ia vir andando, era 10 minutos só que eu tava atrasado. Uhum. Aí eu peguei um Uber, foi 3 minutos. O que aplicativos resolvem bastante e onde eles diminuem muito o trânsito hoje em dia? Em grandes centros podem atrapalhar. Nova York está colocando agora uma cota do quanto pode ter de carro por conta própria de aplicativo ou táxi para não lotar a cidade. Manhattan, né? O miolão da cidade. Onde fez muita diferença aqui no Brasil é no último quilômetro e meio. O que é isso? Quando você tem um transporte massivo, tipo metrô, trem, trolebus, o mesmo, aqui em São Paulo, corredor de ônibus, né? Curitiba, corredor de ônibus, que tem ônibus passando direto e não pega trânsito. Quando você tem uma via dessa, geralmente o que acontece é que você precisa andar até chegar lá. Quase nunca essa via vai parar na porta da sua casa. Então, você tem 1, 2, 3, 5 quilômetros, que é o que a gente fala do último quilômetro viajado. O pessoal em inglês chama de the last mile, né? The last mile, né? Que é o fractal, né? Que é o cada um tem que pegar uma viela, uma ruazinha menor. Como assim? Porque quando você vê... exatamente. Quando você viaja de ônibus ou de metrô, uhum, ele não vai te deixar na porta do lugar que você quer chegar. Isso. Algumas vezes deixa, mas na maioria das vezes você vai ter que andar algumas quadras, uhum, um quilômetro, que seja, 10 minutos andando. Exato. E aí, esses transportes como bicicleta, como patinete, esses são as alternativas para essa última milha, entendeu? Ah, e até transporte por aplicativo. Muito interessante essa ideia do The Last Mile, né? Você não ficar desprovido de qualquer transporte. Porque às vezes o cara, por causa do The Last Mile, ele vai de carro. Escolhe carro. Exatamente. Você tem que passar numa viela que é perigosa. Ou vou ter que andar 15 minutos. Eu vou de carro. Exato. Entendi. E aí quando você consegue fazer... E antes assim, né? Às vezes você não tinha ônibus que ia pro seu lugar, porque às vezes até o ponto de ônibus você tem que andar pra chegar nele. E hoje com o aplicativo o que a galera faz é pegar isso, chamar o carro, chamar o táxi pra fazer um trajeto de 1 ou 2 km, sabe? Uhum. Então pelo menos você não gasta tanto como se você fizesse a viagem inteira e com o carro preso no trânsito. Mas você consegue pegar o ônibus, o metrô, chegar mais perto de casa e de lá pra sua casa pegar o transporte. Então, tira o trânsito do miolo da cidade onde ele ia estar normalmente e traz esse carro só pro seu bairro ali, pra região menos congestionada, pra você ir pra casa. A grande aposta dessa empresa de bicicleta e da empresa de patinete, que agora tem em São Paulo também, empresa de patinete. Patinete elétrico? É, se aluga e dá um rolezinho e aí no final do dia, e deixa onde quiser também. Você pode deixar largar na rua. E aí depois vem uma máquina, um carro, recolhe pra carregar a bateria. Uma logística um pouco mais complexa que a da bicicleta, inclusive. A aposta deles é essa do last mile, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes você mora longe do trabalho, 1 hora de distância, vamos supor. E aí você pedalar 1 hora, você vai chegar na merda. Uhum. Você vai chegar num estado, meu irmão, que já não valeu a pena, entendeu? Uhum. Porque ninguém tá morando na Islândia, que o clima é sub-zero, você pode pedalar o dia inteiro que você não sua, entendeu? Exato. Então imagina, você, puta, vou pedalar 1 hora, sei lá, 40 minutos, ou 30 minutos, ou meia hora que seja. Você pedalar 30 minutos, você vai acabar suando. Uhum. Então, se você pega o transporte coletivo, ônibus, metrô, o que seja. E aí só naquele último trechinho, você pega uma bike e vai até o escritório, você não vai passar esse perrengue de suar, entendeu? Uhum. E aí você vai se locomover mais rapidamente. E tem uma outra diferença muito grande disso, que eu não conheço o Rio, então vou falar de São Paulo. É, quando eu morava em São Paulo, eu morava em Interlagos, lá no fim do mundo. Uma porrada também de gente trabalhava lá na Vila Olímpia, onde eu trabalhava. Que é um fim do mundo também, porque não tem metrô, não tem ônibus, tem porra nenhuma. Exatamente. Então, quando você pega esses centros, tipo, lá na Vila Olímpia, as pessoas, como a Atila falou, cada um vai pra um prédio, cada um vai pra uma regiãozinha pequena. Só que o número de pessoas que saem lá de Interlagos e vão pra Vila Olímpia diariamente é muito grande. Então, esse pedaço você pode construir com um transporte de alta densidade, um metrô, um tram, um ônibus, até se for o caso, e onde você vai conseguir transportar por muitas pessoas compactamente e rápido, e no último pedaço, onde cada um vai pro seu prédiozinho, você consegue colocar o carro, você consegue colocar a bike, você consegue colocar o patinete, um transporte que é de menor densidade, mas é onde você vai espalhar as pessoas facilmente, mas as grandes distâncias, você consegue transportar rápido. É, para as menores faz sentido você estar sozinho, né? Exatamente, porque você tá indo para lá sozinho, mas todo mundo faz um transporte muito grande por pedaços que todo mundo anda junto, né? Tanto que a gente tem as highways da cidade, né? São Paulo, você tem a Marginal, você tem a 23, você poderia ali fazer isso por ser um transporte, um trenzão andando ali o dia inteiro, que é o que o pessoal faz, e vocês falaram, lá na Rússia, tem o rodoanel do metrô. Uma coisa interessante para entender sobre trânsito é o seguinte, porque existem, como a gente falou no início, existem políticas e regulamentações, existe a preferência do consumidor, existe também o uso geográfico da cidade e o planejamento urbano, certo? Tudo isso impacta em como é o trânsito de uma cidade, né? Tipo, se eu não deixo o comércio ficar junto de casa, invariavelmente as pessoas vão ter que pegar algum transporte para comprar as coisas que elas precisam, né? Exatamente. Então, por exemplo, Curitiba sempre foi uma cidade modelo em relação a transporte, porque aqui é proibido construir prédios altos longe de vias de escoamento, de grandes artérias de trânsito, né? Então, se você estiver voando para Curitiba e você olhar do alto, você vai ver que existe, na cidade, existe uma faixa reta. Moicano. Cidade Moicano. É tipo Moicano, exatamente. Existe uma faixa reta de prédios altos, e aí quando você olha ao redor desses prédios, vai descendo, vai baixando, e fica tudo flat, tudo prédios pequenos ou casas, né? Porque a cidade foi construída dessa forma. Só quando você tem um monte de prédio, você tem uma densidade populacional gigantesca. Então você, toda essa galera de manhã vai pegar o carro e tal, e vai sair. Ou vai para o transporte público, vai sair de casa para trabalhar. Se você só deixa os prédios altos acontecerem perto das vias de escoamento, você está beneficiando as pessoas que estão perto, o grande número de pessoas que estão perto já dos pontos de ônibus, que aqui tem corredor de ônibus, não tem metrô, nunca tem. Teve, nunca terá. Projeto. O político sempre, que promete. Sempre teve o projeto. O político que prometeu o metrô Curitiba tá mentindo. Mas eles usam ônibus articulados em vias expressas, né? Biarticulados. Agora é biarticulado. Não, já é um tempo. E vai ter o super biarticulado. Exatamente. Que eu não faço ideia de como mais ser. Cabe mais de 200 pessoas. Como será um super? Ele tem que muque? Ele tem braços? É sinistro, cara. Mas é interessante porque a faixa exclusiva do ônibus aqui em Curitiba, ela funciona muito bem. Muito? Ninguém entra, cara. Porque se entrar, tem campo minado. O carro explode. Sério, ninguém. A faixa exclusiva só é usada por ônibus e transportes oficiais, né? Tipo polícia, ambulância, essas coisas. Bombeiro. Mas aí, isso é uma puta vantagem pelo quê? Porque como ela é separada totalmente, né? Uhum. Ela é separada, tem calçada entre ela e a faixa regular. Não é só uma faixa com aqueles tachões, né? Essa faixa exclusiva, que não pode táxi, só pode ônibus, ela nunca pega trânsito. Então, Curitiba, ele não tem um problema de trânsito grande justamente por causa dessa organização urbana. Mas até na hora do rush, que é ali entre 6h30 e 8 horas da noite, que aqui na região mais central fica mais complicado, que tem muito colégio, muita universidade, todo mundo se movimentando, saindo do trabalho, escritórios e tal. Aí, nesse curto período, fica um pouco mais complicado. Mas se a pessoa for de transporte público, no caso ônibus, em Curitiba, ela não pega trânsito nenhum. Nenhum trânsito. Ela pega uma fila fodida dentro do tubo, né? exato. Tem que ter mais. Mas até o tubo é uma forma de embarque mais inteligente. Exatamente, porque você paga, cara, antecipadamente dentro do tubo. Você paga no tubo. E aí, quando o ônibus chega, ele abre a porta e você já embarca. O tubo é o ponto de ônibus. Exato. Isso. O tubo é o ponto de ônibus. Que é um tubo, de fato. Ele é um tubo, de fato, né? De vidro, e aí, né? Como efeito estufa tá destruindo Curitiba, agora fica um calor de 50 graus no verão dentro dessa porra. O que acontece? Em vez da pessoa ficar na rua, olha só que interessante, em vez da pessoa ficar na rua esperando, aí quando entra no ônibus, paga o ônibus, aí espera, porque todo mundo tem que subir, todo mundo tem que pagar e tal, não sei o quê. O cobrador fica no tubo e tem uma roleta no tubo. Então quando você paga e entra e espera no tubo, o ônibus só entra, pum, você embarque e desembarque. É muito mais rápido, cara, é incrível esse sistema. E assim o ônibus para menos, né, com menos tempo, e ele faz os trajetos mais rápido, com mais eficiência, né? Aí quando você vai pros bairros mais internos, fora das artérias, só prédio baixo, baixa densidade populacional, porque aí você não entope as ruas de bairros, né? O que não acontece em São Paulo. Se você olhar São Paulo, a cidade inteira é gigante, a cidade inteira é densa. A coisa mais comum aqui é a galera fazer um monte de prédio em uma rua que de repente não tem mais nem como fornecer água e esgoto. Exato. De tanto prédio que abriu lá. E aí vem aquela lenda de Copacabana, né? Que se todo mundo em Copacabana der descarga, o tempo explode o bairro, né? Ah, exatamente. Mas é lenda? Eu não sei, você pode fazer uma neurologia sobre isso. E aí o que acontece? Não tem nem como escoar essa galera. E as ruas de bairro de São Paulo ficam todas trancadas. Porque tá todo mundo voltando pra casa junto. Então isso é um exemplo... Isso é um problema de não só de mobilidade urbana, como planejamento urbano. É, o planejamento, né? Onde você bota um volume de pessoas onde a rua embaixo não vai conseguir escoar nos momentos que todo mundo tem que entrar e sair. Exatamente, exatamente. Porque você vê, as cidades europeias, elas têm ruas pequenas, que são antigas, etc. Mas os prédios também são antigos. Sim. E também são pequenos, né? Aqui não, aqui a gente tem metrópole que foi construída em volta de ruas pequenas, antigas, entendeu? Que não tem como você escoar a galera, né? Então isso cria um problema, já que... É Rio de Janeiro. Como é que você vai fazer com o Rio se você tem morro e pedra entre praia, né? É um inferno, é, exatamente. Aí que, por exemplo, São Paulo, você não tem como consertar o desenho da cidade. Já tá feito. Foi um cara que não sabia jogar SimCity, o cara que montou essa porra. Entendeu? Mesmo porque no SimCity é fácil. Quando você quer fazer uma via maior, você simplesmente destrói os prédios e volta. Isso é o modo China de construção. Exatamente. A partir de hoje você mora nesse outro bairro e passa o trator. Olha só um exemplo de um desenho terrível de mobilidade em São Paulo. Você sai do aeroporto de Congonhas, que é um, tá ali em algumas artérias, tudo bem, tem, né, várias avenidas passando ali no aeroporto de Congonhas, e tem um fluxo grande de pessoas. Se você quer sair de uma avenida pra outra, lá pra Bandeirantes, sei lá, de uma pra outra pra trocar quando você sai do aeroporto, são duas estradas, autovias, né? Aquela, qual é a que tem ali do lado? É Bandeirantes com o quê? Washington Luiz. Washington Luiz com Bandeirantes, certo? Elas se cruzam ali perto do aeroporto. Se você quer sair da Washington Luiz pra Bandeirantes, ou vice-versa, você tem que entrar numa rua de bairro, cara! É inacreditável! Você tem que entrar na rua de casinha, sabe aquele negócio? Você não tem uma via que faça a curva, porque a cidade foi planejada... A cidade foi planejada, já é um... É, foi planejada, não foi, né? Cresceu demais e aí aconteceu... São Paulo, isso. Você vê que é uma cidade que tem planejamento zero, mano. Zero? Aquele lugar onde é a CCC XP, também. O Expo São Paulo lá. É, porque tem a Imigrante, que é uma via maneira, grande, né? Mas pra você entrar no espaço do evento, é ridículo. Você tem que fazer retorno num... Você sai de uma via de quatro faixas. Exato. Você sai de uma via de quatro faixas e você pega um viaduto de mão dupla. Que você acessa por uma rua de bairro. É, cara, é muito zoado. E... Não, e a parte de trás? Agora a gente já foi... Ah. Não, ainda tá com problema. Isso não é culpa da CCXP, não. É culpa do espaço e da prefeitura. Sim, e do... sim, sim. Governando, sei lá. Mas se você vai... A gente teve um ano que foi expositor lá, né? Com a Nerd Store. Isso. E aí a gente viu a parte de trás, que é dos caminhões, que levam e... Cara, é pior ainda. É muito pior. Uma estrada de mão dupla pra passar uma tonelada de caminhões. E aí não tem jeito. Evento, ele vai acontecer e a entrada, o volume de caminhão é no começo da montagem e no final da desmontagem. E não tem como fazer flexível. Isso, fica uma fila de caminhão inacreditável. Uma ali, fila, cara, de caminhão. É por isso que São Paulo tem, acho que, a segunda maior frota de helicóptero do mundo. É verdade. É verdade. É uma cidade tão planejada que faz sentido você voar de helicóptero, né? Quem tem grana vai por cima. Mas pra você ver, o aeroporto de Congonhas, ele foi feito fora da cidade. A Washington Luiz era meio que a estradinha que você pegava pra ir pro aeroporto. É, aí a cidade engoliu o aeroporto. Pois é. Não, tem uns estudos sobre o urbanismo que diz que se não existisse, né, as demolições e reconstruções na cidade de São Paulo, ela já teria englobado muito mais do que ela já englobou, porque ela grudou em outras cidades. É, né? Grudou. A cidade, Grande São Paulo, né? São Paulo e Grande São Paulo já são uma coisa só, né? Sim. Você não tem a canteira, você não tem aquele espaço sem nada no meio. Não, não tem. Né? Não você tem. Vai continuamente de uma pra outra. E é o crescimento totalmente maluco, né? Exatamente. E aí, o que acontece? São Paulo não tem como você fazer isso, né? Você, como é que você vai consertar isso, né? Você não tem como criar o que Curitiba fez. Já tá feito, a cidade já tá feita daquele jeito, você tem que procurar outras soluções, né? É, essas, os transportes alternativos que são bicicleta, patinete, são boas opções. O número de ciclistas vem crescendo. O fato de ter ciclovias, de ter opções seguras pro ciclista, uhum, né, dão mais confiança e conforto pra pessoa que prefere esse meio utilizar, né? O problema é quando o ciclista tem que lutar com os motoristas que se sentem ofendidos porque tem uma ciclovia, porra. É foda, né? E aqui no Brasil a gente tem uma outra categoria de membro do trânsito que eu nunca vi em outro lugar, que é o motoboy. Motoboy, eu não falo nem motociclista. Motoboy especificamente, assim. Que uhum, é uma galera, a galera que dirige na faixa do meio. Vida louca, vida louca. Cara, você tem vezes que você tem que estar realmente preocupado com a vida dos outros, assim. Tipo, se eu jogar aqui, será que vai vir alguém a 90 por hora? Teoricamente, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho, pessoa que deveria estar aqui, mas está presa no trânsito, ela poderia confirmar essa informação, que a moto, ela pode trafegar pelo corredor. A questão é, como trafegar pelo corredor, né? Uhum. Porque se você tá numa via e o cara tá no talo a 60 km por hora, que seja, no meio de um carro parado, e acaba, né, ficando arriscado, né? Sim. Não, é isso que eu falo, assim, não é que, tipo, onde já se viu, tem motos passando no meio da marginal, mas assim, se a marginal tá parada, os carros estão a 10 por hora, e alguém passa a 80 na faixa do meio, vai ser um pouco tenso você ver essa pessoa chegando. Sim, não, e é perigoso, porque qualquer motorista pode decidir mudar de faixa e tal, e fodeu. Esse negócio de mudar de faixa também, eu tava vendo um outro estudo sobre como nascem engarrafamentos, porque a gente sempre pensa que engarrafamento tá ligado a um acidente, ou a chuva, ou qualquer problema, né, um carro enguiçado, esse tipo de coisa, né, gera engarrafamento. Mas não é raro, às vezes você do nada, você tá na avenida, tudo para, todo mundo para, uhum, e aí quando a coisa volta a andar, não tem nada na frente, né? Não tem nada, não tem nada, como assim, não tem nada, não tem acidente, tem... Aí você pensa, ah, já limparam, não, o trânsito acontece por uma reação em cadeia, que, obviamente, por ter muita gente no trânsito, o simples ato de mudar de faixa pode criar um engarrafamento monstruoso. Porque imagina, não quando tá em poucos carros, quando tem muitos carros na via. Então, imagina todos os carros andando, um grande fluxo, né? Bastante carro. Vai tá aquela filinha indiana, né? Todo mundo junto. Aí, um cara decide mudar de faixa. Ou ele tem que mudar de faixa por algum motivo. O que acontece? Ele dá uma mudada de faixa, ele dá aquela forçada, e o cara que tá atrás dele tem que reduzir, certo? Tava na faixa da direita ou da esquerda, por exemplo, onde ele entrou, né? É, o cara onde ele entrou, o cara tem que reduzir a velocidade, porque o cara tá entrando. Aí o cara de trás também vai reduzir. Aí o outro, que tá vendo que essa faixa tá parando, o que que ele faz? Muda de faixa também. E aí o cara de trás dele da nova faixa também vai reduzir. E aí você vai vendo um efeito em cascata que vai indo pra trás que nem um dominó. Quando você vê, todo mundo na via parou porque dois caras resolveram mudar de faixa, entendeu? E essa paradinha que, né, você tem um tempo de você... Quando você para o carro e o carro da frente anda, você tem um tempo de reação. Você não anda junto com ele. É, não é que vai todo mundo parar em sincronia, né? Exato. O cara para, você para. Aí quando ele começa a andar, ainda leva alguns segundos, você começa a andar. E o cara de trás leva alguns segundos e começa a andar. E aí você cria um efeito em cascata de carros parando. É uma onda, né? É uma onda. Ela vai indo pra trás no trânsito, né? É, e porque aí... você tem que levar em conta, né, o tempo de reflexo, né? Exato, tempo de reflexo. Quanto mais vai... o tempo de reação. Eu tomei esse pito no Nerdomia. É tempo de reação. Tempo isso. De reação, exato. Então, quanto mais pra trás isso vai acontecendo, mais retardado vai ficando esse tempo de reação. Vai ficando mais retardado e você, quando começa a andar, você não sabe o que aconteceu. Ué, não tinha um acidente? Não, não tinha acidente, é só uma onda. Porque um cretino trocou de faixa lá na frente. É, o pessoal chama isso, eu acho que é acidente fantasma, alguma coisa assim. E é muito engraçado que isso pode persistir por horas por depois horas. Que ocorreu o negócio. Então, tipo, teve uma dessa parada e 3 horas depois, os carros estão diminuindo a velocidade naquele ponto, porque 3 horas atrás um cara fez... E os caras estão diminuindo, sei lá, 10 quilômetros lá pra trás, entendeu? Caralho, que loucura. Não é loucura isso, cara? É muito louco. Então, isso nunca aconteceria com carros autônomos. Exato! Essa que é a... Os caras advogam em favor dos carros autônomos. Ah, primeiro que não tem que... Não precisa de seta pra carro autônomo, né? Não precisa de seta, não precisa de semáforo, não precisa de nada. Eles se comunicam. Eles se comunicam e há sincronia. Exato. Entendeu? Quando o sinal fecha, também tem isso, né? Se tem muito carro na via, o sinal fecha, todo mundo para. hora. E aí, quando o sinal abre, cada linha de carro tem o seu tempo de reação, né? Então, quanto mais carro tiver, mais retardado vai ser o tempo de reação pra todo mundo sair. Daí tem o cara que parou pra olhar o iPhone. E daí, exato. Ele nem preocupou em botar o carro em primeira. Imagina tá dando um beijo na namorada. Imagina uma via onde todos os carros são autônomos e todos os carros começam a andar ao mesmo tempo quando o sinal abre. Não, eu digo mais, não precisa de sinal. Ou não precisa de sinal, exatamente. Entendeu? Eu vou atravessar esse cruzamento, o carro fala pros outros, gente, eu vou atravessar esse cruzamento a 30 por hora. Exato. Outro, beleza, eu vou a 20. É. E aí eles não se pegam. Tem um gif animado de um cruzamento de carros autônomos e que não tem sinal, os carros não param. Exatamente. E eles se sincronizam a cruzada, é, né? É tipo a Índia automatizada. Mas é, dizem que aquele caos da Índia, em algumas situações, é mais eficiente do que se você puser semáforo. Nossa, mano. Não pra saúde, né? Pra saúde de quem tá dirigindo, né? Mas que se você faz uma via larga, você pode ver isso nos Estados Unidos tranquilo. Se repara americano quando sai no semáforo. O semáforo abre, os caras têm que sair arrancando. Sim. E aí chega no próximo semáforo, a pessoa freia de novo. Uhum. Então, sobre esse semáforo, deixa eu colocar uma lei de trânsito dos Estados Unidos que a gente conhece aqui. Quando você vai num cruzamento nos Estados Unidos e você vai virar à direita, sabe? O sinal tá fechado. Se você for converter à direita no cruzamento... E não estiver sinalizado que você tem que parar... Exatamente. Se não tiver uma exceção, que é falar assim, não vire à direita no sinal vermelho. Se não tiver nenhuma marcação, você pode sempre... Se não tiver vindo carro, você pode ultrapassar o sinal vermelho e virar à direita. Isso não pode ultrapassar pro outro lado do cruzamento. Você não pode cruzar. Não pode cruzar. Você pode virar à direita. Virar, é isso. Sempre, e não pode virar à esquerda. Você, não, porque, sempre porque aí se você for virar à esquerda, você tá cruzando. Tá cruzando, exatamente. Então, é isso. Se você chega num cruzamento, o sinal está fechado pra você, se não tiver vindo carro, se você tiver um espaço, você pode virar à direita. Mesmo com o sinal fechado. A não ser que tenha uma proibição específica dizendo que você não pode. Isso é muito engraçado, porque exatamente por causa disso, tem uma empresa de entrega, dessas de entrega de pacotes e tal. É verdade, eu ia falar disso. Que eles modelaram e todos os carros que fazem entrega, eles não podem virar à esquerda. Eles fazem as rotas de maneira que o carro sempre vire à direita. Se você tem que pegar uma rua à esquerda, você passa por ela, pega à direita, direita, direita, e aí você cruza, sabe? Ah, em vez de parar. Em vez de parar e virar à esquerda, você faz a volta no quarteirão pra pegar aquela via. Sei. É, mas eles também fazem as entregas. Então, tipo, em vez de... Vamos falar que o caminho mais curto seria, eu viro à esquerda, deixo na tua casa, ando e deixo na casa do Átila depois. Eles vão fazer que ele vai primeiro na casa do Átila, vire à direita, direita, e atravesse pra chegar na tua casa. Porque dessa maneira, o carro nunca breca no farol. Ah, tá. E a conta que eles fizeram é que isso economiza algumas centenas de milhões de dólares de combustível no final do ano. Caraca, sério? Sem falar que tem menos batida, menos desgaste de freio, pneu e o diabo, porque você não precisa mais ficar esperto pra você virar à esquerda. Sabe? Mas isso no caso dos Estados Unidos, onde é permitido fazer isso, é isso. Sim, virar à direita. Claro. No... Caraca, que incrível. Os caras, eles falam, eles têm uma propaganda que eles falam, nossos carros nunca viram à esquerda. O que eu acho muito legal nisso tudo, porque a gente começou a falar de mobilidade urbana, mas observa como o problema é complexo. A gente falou de geografia da cidade, a gente falou de como as leis de trânsito e as pessoas, os pedestres reagem à lei de trânsito, como as cidades... Da história da cidade, né? Da história da cidade, como as cidades são montadas, uhum. E é tipo, tudo isso colabora pra você entender como a gente pode se locomover na cidade. E a gente não falou de outras coisas ainda, que, por exemplo, a gente poderia falar como, o Atila mencionou isso um pouco, mas como você distribui os comércios da cidade afeta como as pessoas se locomovem na cidade. Aham, uhum, sim. Porque em São Paulo, por exemplo, é muito comum você ter aqueles quarteirões infinitos que só tem prédio, prédio, prédio, prédio, prédio, prédio. Então isso faz com que não seja bom você andar a pé. Mas você vai, por exemplo, aqui em Amsterdã, todos os prédios você tem comércio embaixo, então você não tem que andar muito pra poder comprar o pão. E todos os prédios você tem cruzamentos que te permitem cruzar pra outras ruas. Então é mais fácil as pessoas andarem a pé. Uhum. Então você precisa menos do carro pra poder fazer o last mile. Então todas essas coisas se comunicam pra você poder entender como você vai se locomover na cidade, como vai ser o melhor modo, porque é tudo um sistema alterando o outro. Se eu mudo a lei de trânsito, isso muda quando eu tenho que colocar os meus comércios na cidade. É uma coisa muito louca e tudo se conecta em relação a isso. A altura de prédio, né? Se o prédio pode ser muito alto, tem muito mais gente saindo ao mesmo tempo de um mesmo quarteirão. Sim, exato. Esse é o problema aí de São Paulo. Em compensação, as pessoas precisam percorrer uma distância menor, porque frequentemente o trabalho vai estar mais perto delas, porque tem mais gente indo pro trabalho. É muita coisa junto. Existem tecnologias que têm tem, eu imagino, que ajudado a desafogar um pouco. Por exemplo, se você abre qualquer aplicativo de GPS hoje, ele vai te indicar rotas alternativas, né? Porque ele vai medir o trânsito de uma rota e vai... E se você colocar isso em larga escala, se você tiver uma grande quantidade de usuários, né? Que hoje tem. Só o fato de, por exemplo, ficou engarrafado aqui. E aí ele começa a, para um monte de outros motoristas, a sugerir, ah, então faz essa rota alternativa. Você já vai diminuir a intensidade daquele engarrafamento na via principal. Porque você já tá organicamente... As pessoas já estão sendo desviadas, né? Já estão sendo desviadas, exatamente. É uma vantagem que eu não sei mensurar qual é o tamanho. A não ser que venha o gafanhoto. A gente já discutiu isso. Que vota no Waze, por exemplo, que você pode marcar no trânsito, né? E aí tinha os gafanhotos que marcavam a rua que ele queria passar. É... Como ficava dando notificação de tráfego. É, exato. De trânsito intenso. Exato. E aí o Waze começava a mandar as pessoas não pegarem essa rua. E aí o cara... O malandro pegar a rua tranquila. Exatamente. Ah, mas até em São Paulo mesmo hoje, com um aplicativo de entrega, que aí você não precisa sair pra comer, você não precisa sair pra pegar outras coisas. Começa a ficar tudo mais concentrado, né? Então, em São Paulo tem... É, as entregas têm aumentado muito justamente porque as pessoas não têm saco mais de sair. Ah, não, não quero sair. Vou pedir comida em casa. Isso é realmente tem acontecido. E aí eu quero discutir outras soluções futurísticas, daquelas que volta e meia você vê um vídeo maneiríssimo e tal. Tem uma que é um projeto que eu acho maneiríssimo, que já conheço há anos. Volta e meia ele reaparece aí, sendo discutido, que é o ônibus suspenso em cima do trânsito, né? Ele anda, ele tem umas pernas finas e o carro é alto, passa por baixo do ônibus. É um túnel ambulante. Um túnel ambulante, isso aí. É, então posso te deixar triste? É, teve uma sacanagem gigante isso, dessa. Isso foi um golpe de corrupção na China. Sério? Como assim? Os caras fizeram esse negócio, venderam o projeto, construíram um ônibus e deram no pé. Ah, eles venderam o projeto? Eles convenceram a prefeitura a fazer, fizeram um projeto que não funcionava e deram no pé com o dinheiro. Sério mesmo, cara? Porque parece que na hora que você põe na prática, tem alguns problemas, assim. Tipo, ele se alguém dirige mal e caceta uma roda daquele ônibus, acabou, parou a cidade. Primeiro, eu vi uma solução que seria assim. O ônibus tá lá, aí um carro tá engarrafado, aí um carro tava mudando de faixa e aí engarrafou com o carro mudando de faixa e o carro tá atravessado na frente do trilho, certo? Do ônibus. Uhum. Aí o ônibus ia, teoricamente, o ônibus túnel ia parar, porque o ônibus tá lá no segundo andar, né? Ele fica, as rodas dele ficam entre as faixas, né? As rodas em trilho entre a faixa. Se o carro tá mudando de faixa e parou, o ônibus não pode passar. O ônibus levanta uma perninha, passa, abaixa a perninha e aí quando vai passar a perninha de trás, ele levanta a perninha de trás e passa, entendeu? Então ele passa por um acidente, por um carro e etc. Agora você tá levantando a possibilidade do carro bater na perna do ônibus, é isso? Por que que pararia a cidade? Se o ônibus não ocupa espaço. Que se bate, se quebra o ônibus e cai, maluco. Não, mas não cai. Ah, então tá certo. Não é assim que funciona, não, caralho. Não, cara, peraí. Não cai porque ele levanta uma perna. O cara tem que bater em duas pernas. Não é impossível, não vai bater em duas pernas. Se você tirar um alicerce, ele cai. Não, não cai, cara. Ele fica em pé. Tanto que o design que eu vi era o ônibus levantava uma perna pra passar por um acidente, entendeu? Levantava uma perna, aí ficava com três pernas, aí depois já baixava, aí levantava outra perna e ficava com três pernas. Essa é a parada. O ônibus não cairia assim. Mas... Eu quero acreditar que isso vai acontecer. O futuro, gente. Eu não acho que isso é futuro, não. Maneiríssimo, não acho mesmo. Não? Não acho. É viável. Não acho. Acho que o carro autônomo e transportes de last mile são muito mais... Então, isso... Obviamente, isso é muito mais barato. Muito mais barato e mais seguro, eu acho. Quer ver um método de transporte que foi popular, tiraram e estão tentando trazer de volta porque tem muito benefício? Dirigível. Trólebus. O que é trólebus? É o ônibus elétrico com... Ônibus elétrico. Só que elétrico sem bateria, né? Ele anda carregado no fio. É em São Paulo, sabe? São Paulo tem muito isso. Nossa, isso não é possível. Isso é muito zoado, cara. Bicho vem estalando no choque. Cidade vira uma teia de aranha. Com aquela merda. Aí era triste quando soltava o pauzinho, que o cara ficava tendo que acertar o pauzinho de novo na... Esse mesmo. Mas olha o lado bom. Ele não polui e não faz barulho. Não, mas a gente não tá aqui pra salvar o planeta, a gente só quer melhorar o trânsito. Eu vi um outro projeto agora futurístico. Um drone que carrega passageiros, tipo um helicóptero, certo? Então imagina um drone que tem uma cápsula destacável de passageiros. Com a vantagem que você não precisa pilotar, né? É. Então imagina um helicóptero grandão. Ele tinha o formato de drone porque ele era um quadricóptero lá. E aí, no meio, ele tem, imagina uma cápsula enorme que é tipo um ônibus, sabe? Aí ele vem voando, pousa, aí vem uma carreta de ônibus, engata na cápsula e puxa a cápsula. Então não tem embarque e desembarque. Você voa e depois vai direto pro transporte público terrestre pra fazer, sei lá, sua last mile. Caraca. Isso é muito Minority Report, hein? É. Eu não sei. Às vezes os projetos são meio viagem, mas é legal ver, entendeu? O que as pessoas estão pensando. Mas o que eu imagino que é o mais provável de acontecer é se alguma empresa, tipo a Boring Company, alguma coisa assim, conseguir fazer uma maneira de diminuir o custo de criação de túneis, e daí sim a gente... facilitar pra tirar o carro da rua, né? Tem o Hyperloop do menino Elon, né? É, se tem o Hyperloop ou qualquer coisa que permita a gente fazer... Porque o grande problema dos carros autônomos, que a gente falou, eles não precisam de farol. Farol é termo de paulista, né? De sinal de trânsito, isso aí. O problema é que você precisa atravessar a rua. Ah, é verdade, o carro tem que parar, é isso aí. Então você precisa que isso aconteça em um lugar que você não precise parar. Então teria que ser embaixo da terra. Daí embaixo da terra você faz o que você quiser. Os carros podem andar a velocidade louca que eles quiserem e eles podem se comunicar entre eles. Então, de alguma maneira, a gente precisa com que a gente tenha um lugar onde esses transportes de alta densidade possam andar o mais rápido possível. Então, daí você pode botar o Hyperloop, você pode botar os carros andando a velocidade, autônomos andando a velocidade que eles querem, você pode colocar metrô, você pode colocar qualquer coisa. Eu acho que isso é a direção que a gente vai ir. E daí, em cima, na superfície, ficaria só last mile. A gente tá falando de last mile e tal, aí a gente teve algumas tentativas desse tipo de transporte de last mile e até de transporte por inteiro, que eram bem futurísticos, mas ainda não vingaram. O pessoal do Segway, uhum. É isso, né? Era uma grande revolução. Uma tentativa de transporte individual, sim. Que ocupa pouco espaço, né? Sim. E que te levaria a grandes distâncias, inclusive, né? Você sim. Poderia percorrer não só a última milha, que seria um saco você carregar um Segway dentro do metrô pra depois andar a última milha, né? É. Mas sim, se fazer o transporte inteiro sem precisar de um carro ou de um transporte público. Mas acho que o preço acaba sendo proibitivo, ou será que é só o preço? Ou será que também é a disposição da pessoa ficar em pé parecendo Drácula? Mas dizem que é uma das coisas mais cansativas que tem, você ficar em pé cansativo. Paradinho. É? Aquilo, né? É, quando a gente andou lá de... E acho que é costume, porque segurança de shopping se amarra. É porque assim, quando você tá andando, você tá trocando peso entre as pernas, né? Quando você tá parado em pé muito tempo, você começa a cansar as duas pernas ao mesmo tempo. Na verdade, a experiência que eu tive andando de Segway foi antes de operar e eu tava grande aí, então era muito peso nas pernas mesmo. Porque tem vários modelos de Segway, né? Tem o que a gente conhece, que é o que eu tenho um guidãozinho, né? Uhum. Tem um outro modelo que eles lançaram que não tem guidão, que é só controle com as pernas, um balanço sim, ali. Sim, tem aquelas rodas únicas. Tem as rodas únicas. Que é uma roda que só. É uma roda só que você bota isso. Entre as pernas, entre os pés. Entre os pés. Tem agora um modelo novo que é como se fosse um patins, onde você... Não é uma bota que você calça, é uma roda com uma pedaleira, vamos chamar assim. O Casey usou ela recentemente. E elas são independentes e elas têm essa tecnologia. Uma roda pra cada perna? Pra cada pé. É. Caraca. E aí, e ela é tipo assim, a roda e aí tem um negócio em cima da roda. Você encaixa o pé. É, pá. Mas é pequeno. Uh-huh. E aí você não encaixa o pé, você simplesmente pisa. Caraca, e a roda não cai? Não, a roda tá presa nesse negócio e o seu pé não está preso na roda. Sim, sim, sim. Ele tem uma borracha, um material que não é liso, claro, pra ter um certo atrito. Mas ele te dá a mesma segurança que um skate, olha lá, né? É, tipo isso. A roda fica pro lado de fora do pé ou pro lado de dentro? Pra baixo do pé. É uma mini roda. Ah, embaixo do pé? Tipo um skate. É tipo caraca, um skate. Caraca, que loucura. É um skate pra cada pé, mas com uma roda só. Rodinha de móvel, que é aquela rodinha com um quadrado em cima? É tipo isso, é rodinha de móvel. Ah, sei, sei. Mas aí o cara tem que ter muita habilidade. É. Né? É, teoricamente, ela te balanceia. É, ela tem esse sistema de autobalanceamento. Mas sim, você tem que ter habilidade pra fazer então, aquela inclinação não... do corpo. Desses transportes individuais elétricos, que são uma excelente opção pra esse last mile e tal, ou então, não só last mile, mas pequenos trajetos, né, que você faz, porque nem que a bateria não dura tanto, né, mas pequenos trajetos. Você não acha que o patinete é o mais fácil de uma população geral saber usar? Então, a pessoa que devia estar aqui, não tá? Tá presa no trânsito? Ela falou que é o seguinte, que existe uma questão em relação a esse last mile, em relação especificamente aos patinetes elétricos. Porque a pessoa acaba andando menos por conta do patinete elétrico. E isso não faria bem pra saúde da pessoa no final. Entendi. Entendeu? Porque quando você pega uma bicicleta ou o que seja, você vai andar um percurso razoavelmente longo, senão não valeria a pena, entendeu? Sim. É tipo a galera de hoverboard dentro de casa, né? É, tipo isso. Quando você pega um patinete, que é algo leve, que faz... Né, sozinho, ele faz pequenas distâncias por conta do uso da bateria e tal, você vai andar o que você poderia andar, sei lá, em 5 minutos, que é uma caminhada ok, você vai fazer de patinete. Porque, teoricamente, você não precisa nem alugar você pode ter o seu, porque é algo leve, dobrável, né? Então ele é fácil de você transportar consigo, né? Entendi. É, então tá se levantando essa questão que nas cidades onde já tem esse modelo de aluguel de patinete, as pessoas acabam andando bem menos porque elas estão em cima do patinete elétrico, onde você não tem que dar aquela remada, né? Diferente do patinete... E fora que a galera anda com isso na calçada e transforma a vida de todos os pedestres no inferno, às vezes. Exato, né? Porque aí o cara quer botar no máximo e vem aceleradinho no patinete, né? Mas olha só, eu vi também alguns artigos falando que empresas estavam financiando para os funcionários até bicicletas elétricas. Porque negócio de bicicleta é aquele negócio, fala, porque a pessoa vai ficar suada porque fez esforço e tal, não sei o quê, quando tem uma distância um pouco maior para chegar no trabalho. Ou uma ladeira, etc, entendeu? Tem bastante bicicleta elétrica que... Aliás, tem algumas bicicletas elétricas que estão lançando agora que ela chega a fazer 70 por hora. Caraca! Tem dois tipos de bicicleta elétrica, né? Tem a que são tipo uma mobilete, que você não precisa pedalar, e tem aquelas que você precisa pedalar mesmo. Porra, mas é elétrica pra quê? É pra ligar o rádio? É, a bicicleta elétrica, a concepção da bicicleta elétrica é quando você tem um transpor algo muito difícil. Ah, tá. Tipo, se você pedala, é uma bicicleta, você faz exercício, é bom pro seu corpo, mas quando tem aquele ladeiraço, tu pede aí auxílio. Ela joga duas, três vezes mais força numa pedalada sua, assim. Então você continua pedalando, você pedala. Ah, ela joga força na tua pedalada. Entendi. É, ela é como se fosse uma marcha, uma bicicleta com marcha. Entendi. Mas a marcha é muito esperta. Então a marcha faz cada pedalada você consiga subir um ladeirão de São Paulo como se você estivesse pedalando no reto. Maneiro. Ah, maneiro. Legal. É, aí tipo assim, aí a decisão de fazer exercício não vai da pessoa, porque se a pessoa estiver querendo fazer exercício, ela vai pedalar. Agora, se a pessoa quiser usar a bicicleta pra um termo prático como ir ao trabalho e não quer suar. Exato. Que a pessoa às vezes ela quer. Às vezes ela tá nesse cenário. Ela quer fazer exercício e ela quer ir pro trabalho sem poluir. A pessoa é perfeita, né? Não quer poluir, não quer ocupar lugar na rua, quer ir fazer exercício pro trabalho quer... E quando for almoçar, ela vai no restaurante vegano. Isso, esse tipo de pessoa. E vai comer um chip de banana. É, esse tipo de pessoa. Esse tipo de gente. Aí, essa pessoa, ela vai fazer exercício, só que ela não precisa, na hora do percurso cotidiano se fuder pra escalar o Everest. De terno, tá bom? Exatamente. E suas roupas que não matam animais, sabe? Sim. Então, essa bicicleta é excelente pra isso, na real. Porque na hora que você vai passar o perrengue, ela te auxilia e aí você faz o percurso inteiro naquele mesmo ritmo, sem sacrifício de sua ladeira de bicicleta, que é fodido. É muitas vezes melhor você sair da bicicleta e andar e a pé levando a bicicleta do lado. Não, mas é isso mesmo. Então, eu já vi gente falando que pra São Paulo, a solução seria, se a gente quer fazer esse negócio do Last Mile, estimular as pessoas a terem ou empresas botarem essas bicicletas elétricas, porque daí o esforço seria simples, não seria como aqui em Amsterdã, que tipo, é reto, então você não precisa de bike elétrica, mas aí em São Paulo você poderia... O que é a inclinação máxima em Amsterdã? 2 metros? A diferença do ponto mais alto pro ponto mais baixo da cidade? É, deve ser 3 metros, 3, 4 metros. Depende de onde você vai cair, porque eu sei de cara de TI aí que andou aprontando e caiu em canal, foi uma vergonha. Eita, mas deve andar de bicicleta. Daí não dá de bicicleta. Tava andando de outra coisa. É a bicicleta original, né? E tem outra aqui em São Paulo, né? Que é chuva. É, isso é foda. Isso é um problema, porque todo esse cenário bonito que a gente tá pintando aqui, de bicicleta elétrica, de patinete, de hoverboard, o que seja, morre quando cai um temporal. É verdade. Cara, uma chuva. Eu já vi chuva arrastando carro em avenida aqui. Caraca, cara, é quando chove é um problema mesmo. Daí você tem que ser tipo uma bicicleta do James Bond que vira barquinho, né? Você vai... E aí, Marco, o que você acha disso? Oi, eu não sei. Eu acho que com certeza a bicicleta é a resposta. Absoluta, eu tô entre duas bicicletas agora. Tem uma à minha esquerda e uma à minha direita. Ai, que ótimo. E você tá de carro no meio? Não! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.